É, mas você fala das horas que eu levanto. Vagal, você quer dizer, né? Mas você não fala das horas que eu vou deitar, né? Isso, vagal. E o sorvete, vagal. Velho, ainda? Ó, sempre. Floquinho, assim, floquinho, você é demais. O maluco aí, me acorda às 11 horas da manhã, do... Você é de lei, né? Mas o RG já é um cara aposentado. Ah, é? Você manda um sorvetinho? Assim, na madrugada? Ah, flocos desde... Um sorvete de flocos na madrugada? Flocos é o melhor sorvete que tem. Desde sempre. Olha aí, você fabricante de sorvete, tá perdendo flocos. Uma grande oportunidade de ter um garoto aqui. De ter o RG te chupando. Um garoto. Isso! Não, garoto não, mas assim, ter um consumidor... Um verdadeiro propagandista do bom sorvete. Posso fazer a divulgação nas minhas mídias sociais. Né? É, olha aí. Você tá aí, estamos aí. Basta, né? Chuviscar, né, Dudu? Opa, faz. Sorvete de Focos é o melhor que tem. Mas é muito bom. Só eu que não, aí não tá. Acho. Aí cara, depende... eu ainda vou no... Aí eu sou um conservador. Nós, é muito creme, bom, Flocos. Creme. Muito bom. Não, não. Eu tenho muito bom. Não, mas tem outros que eu tenho. Ah, mas gosto. Eu sou Chocolate Futebol Clube, eu né? Também. Sim, muito você bom. Você também, mano? Também. Muito bom Focos também. É, não, é falar bom. O nome, mas não pode. Mas não, o Focos também. Não, o nome, se quiser, a gente anunciar aqui, não é, fala. E aí nós fala pra cacete. Mas por enquanto eu falo. Eu gosto daquele de três cores também. Também é bom. E você também, a três cores é napolitano. Ah, mas napolitano. Isso aí, napolitano é uma porcaria, porque sempre sobra os cantos, velho. O cara, gosta, ah, mais, o cara gosta mais do creme, assim, e larga o morango é e o chocolate. O morango é o que sobra. É uma grande porcaria. Não. Eu gosto de morango. Por exemplo, a minha filha adora esse sorvete napolitano. Ela gosta de mas é porque do chocolate e morango. Mas ela deve gostar de quiabo também. O creme ela não gosta. Mas criança é isso, Domênico. Criança gosta porque é colorido. Se você der aquela geleia de feira amarela e vermelha, a criança vai achar delícia porque é colorido. Mas é uma porcaria. Criança não tem gosto. É verdade. Então, criança não tem paladar apurado. Então é isso aí. Eu tô igual aquele cara lá da Rua 24 de Maio, lá com a plaquinha. Se quiser sorvete, a gente divulga. É isso aí. Cerveja aí, será muito bem-vindo. Não tem problema nenhum. Eu vou te falar, se eu tivesse que apostar num bom divulgador de cerveja e sorvete, vai lá, tá aqui. RG número 2, essa aí. Cerveja, estamos aí, à disposição. É isso aí. Muito bem, estádio 97 aqui na Energia 97. E aí, Bento, tudo bem? Ô? Aqui, ó. Tudo certo? Tudo certo? Verdade que você foi matar um bode no fim de semana, não? É verdade, seu. Ou você ouviu o bode morrer? Quase que pegaram a Genoveva, hein, meu? O Pardal até parou de cantar, né? Não, é verdade que você tava namorando. Isso, seu Bento. Tava namorando. Você tava namorandinho. Tava numa festinha. Tava numa festinha? E aí, o que aconteceu? De repente... E aí, o que aconteceu com a sua companheira, a Ritinha? O que ela falou? Cabrita? No movimentos do lado. Cabrita, né? Você começou a ouvir um som estranho. Ela falou, não, tranquilo, aqui é um terreiro de Umbanda. É um terreiro. Ah, é? E aí, senhor? Mas até aí, normal. Tudo bem, normal. Não tem problema nenhum. Aí não tem nenhum problema. E aí? Normal. Sei lá, tem alguns... beleza. Tem uns que tem sacrifícios, né? Tem uns que tem sacrifícios. Tem uns que tem. Aí você ficou com medo? De animais. Não, aí não sei se rolou, mas ela falou, de vez em quando mata um bode aí, essas coisas. Mata aí, um bode, é? Você ficou com medo? Embora, falei, ó, tchau. Valeu, tudo de bom, é isso? Você ficou com medo? Você ficou com medo? Nunca mais voltou. Você ficou com medo de dar uma pimba e dormir e acordar em outro planeta? Não, não é isso. O apelido do seu Bento é bode. Bode. Já viu, né? Os caras acharam que... Não. E aí ele ficou em estado de elevador quebrado. Como que é isso? Não sobe. Ah! É verdade, gente. Putz. É. Aí é melhor ir embora, entendeu? Só pra lá. Eu fico imaginando o seu Bento. Não, pô, é uma noite triste. É, não pode, né? Tá louco. Ai, ai, vamos então às manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. HDI Seguros, é de bate pronto. Ah. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Vamos ver. Falar em macumba. Cuidado, Bento, cuidado! Opa! Passou cedo. Passou o avião. Logo nas manchetes. Passou o carro. Então, não me engano. Começou, passou, hein? Passou o carro, né? Você passou o carro? Ele ia passar, né? Macumba, ia, né? Essas coisas, vamos começar com o Corinthians. Ah, entendi. Ele é isso mesmo, velho. Aqui ia passar. Aqui não tem discriminação com nada nem com ninguém, mano. É o time do povo mesmo, Paquito. Vamos aí. Isso. Sempre na encruzilhada. É, o bagulho é louco. Lá, qual que é teu preconceito com relação a isso? Ninguém tá falando nada. Porque eu não tenho um ar irônico, então dá uma chupada aí. Isso! Vamos aí, Bento, é nóis. Que saravação, Jorge, ele vai nos ajudar, é nóis. Isso é, trabalho com as galinhas ali, né? É. Inclusive a irmã de vocês tá... Segue o jogo, sem falar. Tinha um vermelho. É Libertadores, Paquito. Não aguenta, pede pra sair. Fala da minha irmã mesmo, pode falar da minha irmã. Não aguenta, pede pra sair. Aí, fala da minha irmã quando você quiser. Manda ver. Ô, mano, vamos lá. Hoje o Marquinhos Gabriel começou com aquele trotezinho em campo. Trote. Trotando ele já tá desde que ele veio, né? Isso. Hoje foi apresentado o Clayton. Ou Clayton. Ele tá dando trote na torcida, né? Em campo, mas vamos lá. Foi apresentado, né? Sim. Lembrou que aquela coisa, o pai é, corintiano. Emoção, aquela historinha, né? E tá difícil, né? Tá difícil de negociar o Giovanni Augusto com o Inter, deu uma esfriada, mas ainda assim não desanimaram ainda em negociar o jogador com o Inter de Porto Alegre. Isso aí, mano. Tranquilo? Porra, mano, e se conseguir negociar esses jogadores aí, tanto o Marquinhos Gabriel, quanto o Giovanni Augusto, quanto o Guilherme, velho, tem que mandar por Sedex 10, que é pra... O cara abrir a janela já tá lá, sabe? Tipo, fala, pô, já manda tá logo, aqui, né? Manda antes logo. Que desiste, né? Mas isso aí, Bento. E uma outra notícia agregada aí ao Corinthians é que hoje a filial pega o Paraguai, né? A filial corintiana pega filial? O Paraguai. Opa, você tá louco, opa, filial? Opa, filial do você Corinthians, sim. Paquito. Vocês são o Paraguai, então? Basta olhar. Tem também, tem o Romero lá. Você pega ali, ó. O Everton já passou pelo Corinthians. O Fagner já passou pelo Corinthians. Já passou, não, está, ele, né, o seu louco. Não, é. Nossa. Não é o mesmo Fagner, mas vamos lá. Repórter tá Mota. Não, mas tá lá. O Gil já passou pelo Corinthians. O Marquinhos já passou pelo Corinthians. Renato Augusto já passou pelo Corinthians. Paulinho já passou pelo Corinthians. O William já passou pelo Corinthians. Já passou, é uma coisa. Já. O Tite passado. É corintiano. Passado. Pô. Na comissão técnica tem lá, Edu Gaspar e Silvinho. O único que tá lá ainda até hoje, mesmo aí como... O prego aí do Sombra lembrou, é o Fagner. Mas olha aí, Domênico Gato. É uma filial do Corinthians. Cara, vocês estão tentando. É uma filial do Corinthians. O que você quer dizer com isso? É o Corinthians salvando o futebol brasileiro. Agregar mais um mundial na mão grande. Pelo contrário. Quem faz isso é o porco. Quem reivindica mundial que não vale é você. Mas não estamos reivindicando nada. Agora, o Corinthians. Nós não estamos reivindicando, nós ganhamos. O Corinthians, ele serviu aí de base para uma reformulação, tá certo? E uma inovação do futebol brasileiro. Porque o Tite, ele tá substituindo, porque antigamente era AC e DC, era antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é AT e DT. Olha, é antes de Tite e depois de Tite, velho. Tem que aguentar isso aí. Tem gol? Tem jogo rolando. Não é questão de jogo. Bolívia 1, Argentina 0. E sem o Messi, hein? Olha aí, que bacana. Tomou quatro jogos de gancho. É muito Bolívia legal. Puta, como é gostoso ver o Balsas e Ferrari, hein? Puta, é bom, hein? Ele chegando no estádio levou um tombo, velho. Ah, é? Chupa! Vocês não podem desejar mal. Quando você deseja mal a pessoa... Olha, pessoas que eu não desejo mal. Não, eu não desejo mal. Não. Não volta. São pessoas que a gente às vezes com carinho. Volta. Né? A gente carinho, por exemplo, tipo Balsa, Vampeta, tipo quem mais. Mas volta. Hoje também deseja mal, volta. Já vou falar. Ah, é? Então é isso aí. Torçam pra filial do Corinthians aí, às 9h45. Fala aí pro RG que é pachecoide aí, olha. Eu não sou pachecoide, a maioria não vai torcer. Fala aí, hoje o RG se veste de verde e amarelo. Pessoal já vai pra frente na TV. Sou brasileiro. Eu imagino que seja mesmo. Paga uma rajada mesmo, RG. Paga aí que o bagulho é louco. Nunca imaginei que estivesse nascido na Bolívia, por exemplo. Paga aí que o bagulho é louco. Torço pra seleção. Só não ligo pra essas bobeiras que os caras falam. Bobeira não, é verdade. Filial do Corinthians. Paga um pau aí. RG, você dessa maneira, você quer dizer que o mano fala muita bobagem. É isso. É 5%. De conteúdo. Na vida, deixa você de acredita... recalque, deixa de recalque. RG, você é um cara já de idade mais 5%? Avançada. 5% de conteúdo. Você acredita que a pessoa que mais fala bobagens na sua história, que você encontrou que mais fala bobagem, é o mano? Não, não é o mais. Tem mais que ele, mas ele fala. Mas ele fala quem bastante. Fala mais? Não, vamos criar polêmica logo no início do programa. Porra, RG. Isso é recalque da RG, tá na cara que é. Que isso? Mas quem fala as piores, é o mano ou o Mota? A pior é o Mota. É louco, eu não falo bobagem, eu falo as verdades que precisam ser ditas. Nossa, mano, você foi comparado ao Mota agora, em termos de bobagens. Não, é pra ver como o RG não é um cara isento e imparcial. Olha o RG, meu. O RG é um cara rancoroso. Você perguntou, eu respondi, ué. Você é um cara rancoroso. Pelo menos você foi um cara sincero. Isso é bacana da sua parte. Eu aprendi uma coisa na vida, toda pergunta merece uma resposta. É verdade. Se você não responde... Não, tem algumas não, né? Fingir que é esperto. Aí. Melhor ser bobo que fingir que é esperto. Olha, o Mota já tem um papo. Melhor ser bobo do que fingir ser esperto. Nem aí, velho. Falar besteira, de ser bobo. Agora... Palmas pro Cláudio Mota. Os caras que fingem ser esperto aí demais. Aí tá pagando o mico. Olha aí, Motinha aí, dando aula. Dando aula. Nossa. Ô, Bento, e aí? Parmeira. Opa, fala de nós. minha vida é você. Cadê a avó? Ô, seu Bento, seu Bento. Fala aí, seu Bento. Boa, vamos lá, Dodô. Ah. Seguinte, hoje começou a retirar a grama. Grama? Eu vi lá, eu vi hoje. Começou a tirar a grama, né? É um sistema novo aí, né? Sistema novo pros shows. Acaba aí, o showzão lá, né? É, agora os caras tiram a grama e depois coloca de novo. Enrola que nem tapete. Elton, enrola igual tapete. Elton John? E o Oris gastaram, acho, 300. É o Bieber lá? Justin Sting. Justin. 300 pau, hein? Caraca. É pra fazer esse procedimento aí, 300 mil. 300 mil reais. 300 mil reais. Tira e põe um novo. Vai ser uma nova grama, né? É, diferente. Parece que, então, Pacaembu deve ser na próxima fase. Pacaembu? É, pega o Novo Horizontino, né? Não, nas quartas, né? Quartas, né? É. E se chegar na final, um melhor retrospecto, porque você sabe que continuam os pontos, né? Continuam os pontos. Vai somando. Se chegar com o melhor retrospecto, tem que jogar no Pacaembu a final. E amanhã ainda tem a macaca, né? Amanhã é a ponte, né? Ponte e macaca. Último jogo da... É lá, né? Lá em Nogalho, entendeu? Tá bom. Macaca no galho. Qualquer que seja o resultado, o Palmeiras não perde a primeira posição. Não. Né? Já tem 4 pontos na frente do Corinthians. O Corinthians acho que é o segundo, né, mano? Já era. Mas por que você não falou que o Corinthians também vai jogar? Como assim não falou? Por que você não falou que o Corinthians vai pegar a Linense? Como assim? Lógico que falou. Não falou. Não falou. Ele só negou o bagulho. Mas é amanhã, mano. Só negou. É amanhã, mas o senhor tá falando do porco que é amanhã? Mas é porque. O senhor só negou o bagulho. Tá todo mundo. Não, eu pensei, falei, bom, o Bento vai priorizar então a seleção brasileira hoje. Não. Agora chegar aqui. No porco é, então, amanhã o porco pega o não sei quem. Mas aí é o campeão, né, mano? Campeão. Falar do campeão é aquela coisa. Sabotando mesmo, Bento. Eu não esperava isso do senhor. Mano, ficou magoado, hein? Peço desculpas, aí. Sentiu, velho. Não, tá suave. Acusou o golpe, hein? Sentiu. Não. E outro é que ele falou hoje da filial. Sentiu. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, mas hoje. Porque eu achei estranho agora. O senhor fala, o porco vai pegar a ponte, pá. Aí no Corinthians você não falou que pega a Linense. Boa, mas você tem razão. Amanhã aí vamos falar que é o Linense, eu falo do jeito que eu quero. Que se dane é Linense. Não, mano. Quem é Linense na fila do pão? Já tô fazendo muito de citar Linense aqui. Não, mas você não pode. Agora tem que falar o Linense, vai tratar. E olha, Palmeira monitora zagueiros. Monitora, mas não tá certo lá o Luan? Tem um monitor na sala do... Parece que esfriou o lance. O Matos, ele fica tipo Big Brother, monitorando os caras. Foi o Eurico que quer mais grana, mano. O Eurico parece que tá batendo o pé lá porque ele não quer liberar o Luan. São os dois principais jogadores do Vasco hoje, né, Domênico? A gente pode até pontuar com o Luiz Fabiano também, mas os dois principais hoje do Vasco são o Luan e o Nenê. Você tem o Luiz Fabiano como uma cereja do bolo aí, mas não tá como... Se vender, eles como principal, não. É isso. Então, o Vasco ele vai forçar a barra pra tentar preservar o cara lá dentro. Entendi. Mas se o Palmeiras quiser, ele também paga a multa e leva o cara embora. Não sei é quanto a multa dele. Então, lá, Domênico, até antes de renovar o contrato, e até acho que 2018, a multa dele girava em torno, acho que, de 20 milhões de reais. Porra, né? Então, e aí ele renovou o contrato. Ele renovou e o contrato dele agora vai até 2019. Então, possivelmente, é mais que esse valor. O Palmeiras deve ter feito uma oferta, que eu não sei de quanto foi, mas, possivelmente, para o Vasco ter conseguido vetar, ou então esfriar a negociação, o Palmeiras deve ter oferecido um valor menor do que é o que... É. Tá pitando isso aqui, não tá pitando? O quê, mano? Sei lá, tá pitando isso aqui. O telefone alto. Não, não é, o meu tá baixo. Ou o seu tá próximo do microfone? Não, o meu não, o meu fone tá baixo. Né? Tem uma microfonia. Tá com uma microfonia. Tá pitando, tem nada aí. Tô ouvindo uma microfonia. Tá pitando tudo isso aqui, mas beleza. Não, tudo bem. É isso aí, né, seu Bento? Isso aí. Então tá bom, tá tudo certo e vamos que vamos. Vamos. Muito bem, esse é o Estádio 97, convidando você a assistir o programa através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Pô, mas dá pra assistir pelo Face? É claro, curta a nossa página, assista por lá, facebook.com/energia97fm. E pra mandar a sua mensagem, participar através do WhatsApp com a sua gravação, você faz a sua mensagem de áudio no 94-353-0150. Esse é o número para você mandar a sua mensagem no oferecimento de Bozano, mano. Bozano. Opa! É isso aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto agora do teu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora no trem, no busão, no metrô. Você não vai matar quem tá embaixo, cara. As pessoas vão olhar e falar, nossa, quem que é aquele cheiroso que tá ali, ó? Quem que é aquele cara que deve ter saído do trabalho agora e o maluco não tá com essa catinga de urubu morto que tem esse vagão? Porque você vai se destacar. Todo mundo vai ver que você vai estar sequinho, sequinho, sequinho. E cheiroso, cheiroso, cheiroso. Sabe por quê, rapá? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, você que é esperto, e eu tenho certeza que você é, liga aqui no Estádio 97, ó, 3284-7097, e diga o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, mano, é isso mesmo. É nóis. Ó, quem ligar aqui no programa dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo... Todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Aliás, vou dizer uma coisa, os nossos ouvintes correspondem na medida, né? Todo mundo quer ganhar o kit da Bozano, todo mundo quer ganhar os vouchers da Mac Oferta McDonald's, sensacional. Isso, galera, participa delícia. Mesmo, assim é muito bacana, legal. Né? Você vê essa resposta do nosso ouvinte. Estádio 97... Vamos agora a... Vamos ao Santos. Santos. Evidente. E aí, seu Ben? Não tá, né? E o Azedão palhaço, também, né? Graças a Deus. Não veio. Você sabe agora, que... Não veio o Azedão. Nessa tá bom, abertura assim, das manchetes do Santos, em vídeo, o Sérgio Louco sempre destaca momentos das torcidas, né? É, o estádio. E no que nós entramos com a vinheta do Santos, em vídeo aparece, aí no que, pra quem assiste no Facebook... Aparece aí, aparecer bandeiras santistas, os santistas jogando papel no campo, etc e tal. São imagens sempre bonitas, né? Independente da torcida. É, eu li há uns dias atrás que parece que o Ministério Público anda tendo reunião com as torcidas e pode ser dado um voto de confiança para a volta das faixas, instrumentos e bandeiras às arquibancadas. Isso mesmo. Ah, isso é isso mesmo. Inclusive, Sombra, até naquele episódio do... Do jogador aqui que foi julgado recentemente aqui. Ah, o árbitro. Aquele árbitro que foi punido no Corinthians e Palmeiras. Sim. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o delegado Olim, que participou conosco lá na Fox. Eu falei pra ele, o delegado, o senhor que tem uma mentalidade aí jovem, o senhor aí é um cara que, sabe, tá revolucionando mesmo. Porque antigamente isso aí jogava uma sujeira pra baixo do tapete e ninguém explorava nada. Uhum. Ele até fez uma nota mesmo aí naquela oportunidade falando que o erro do árbitro foi grotesco e tudo mais. E eu concordei com ele. E eu falei pra ele, ô delegado, os estádios aqui em São Paulo estão pobres, cara. Pobre de espírito. O futebol tá morrendo. Falei, não tá na hora talvez aí de reformular isso daí? Falei, porque uma faixa não bate em ninguém. A bandeira não bate em ninguém. Quem bate é a pessoa. Então você não pode punir os torcedores de bem por causa da atitude de meia dúzia. E ele concordou, ele falou, não, em breve teremos então uma reunião com o Ministério Público e podem me cobrar, porque eu vou levar isso daí a conhecimento do Ministério Público e eu concordo com você. Porque aí a gente tá falando de sinalizador, etc e tal, porque ele até entrou pra conversar a respeito de um tópico. Porque hoje, quando acendem um sinalizador na arquibancada, o árbitro é obrigado a parar o jogo. Uhum. E ele falou que se não tiver interrompendo a visibilidade do jogo, não, é pro árbitro deixar. Ele falou, claro. Não tem porquê, foi só um absurdo. E foi dentro desse contexto que eu comecei a falar com ele a respeito disso. Eu falei, outro, Olim, em qualquer outro país do mundo, falei, até aqui na América do Sul, você vê a baita festa que os caras fazem, aí quando o time entra em campo, sinalizador, tudo bem, vai ficar um pouco de fumaça, mas dá pra praticar futebol, sempre aconteceu futebol. Pois é, ele falou, concordo com você. Então parabéns pro Olim, que tá levando isso aí pra frente, ele não ficou com um discurso populista, porque o cara poderia ter feito isso também pra me agradar na hora, e depois esquecer. Porque no Brasil é muito fácil também prometer as coisas e depois esquecer. Mas o Olim mandou muito bem nessa daí, porque sombrar na boa, arquibancada aqui em São Paulo hoje é uma porcaria, uma arquibancada fria. Pobre, diferente da década de 90, cara. É. Década de 90, principalmente início da década, era legal demais. Agora, bandeirão, faixa, sinalizador, tinha até rojão dentro do estádio. Agora, é importante, tem que haver uma contrapartida. Verdade. as torcidas têm que parar. Tem que se comportar, né? Tem que se comportar. E eu li também que, assim, eu não sei se funciona muito, mas assim, os maus elementos têm que ser expulsos, cada elemento de torcida tem que ser cadastrado. Eu não sei até que ponto que isso acaba funcionando na prática do dia a dia. Mas vai deixar de existir a torcida única? Não. Não. Vai continuar com, permanece continua a torcida com única. A torcida única. Mas ele falou que é contra também. É, mas eu vou ser sincero também com vocês. Pra ter 500 gato pingado de uma torcida dentro do estádio... Não, mas ele falou que era a favor do meio a meio. Né? Ele falou que era a favor também do meio a meio, como era antigamente. Aí, que era eu, legal. Eu também acho. Eu só não sei, por exemplo, até que ponto que hoje é possível fazer esse meio a meio, que seria muito legal. Por exemplo, se São Paulo e Palmeiras fizessem meio a meio, eu acho que seria bacana demais nos clássicos. Eu acho muito bacana isso. Por exemplo, mas tem o sócio torcedor e tem o torcedor avante. Ok, cada um ganha o seu espaço no estádio adversário. Não sei até que ponto. Entra em acordo, né? Entra num acordo, faz uma engenharia. Quando for jogo na sua casa. Eu tô falando assim, gente, a grosso modo, porque eu não sei a engenharia do Palmeiras e do São Paulo, né? Como que funciona a logística dos ingressos pra eles, etc e tal. Mas em casa 60-40, por exemplo, seria maravilhoso. Mas 60-40, por que não vai meio a meio, ué? É, mas com os seus, você acaba se entendendo, Sombra. Eu acho que o grande problema hoje é que você acaba loteando. Por exemplo, o Morumbi é um estádio hoje loteado. Você tem um setor que é para uma empresa, você às vezes tem um setor que é para outra empresa, e você não consegue disponibilizar esse setor que está alocado para uma empresa. Tudo bem, mas eu tô falando, sabe aquela área comum? Sabe a área comum? Não o camarote. O camarote a gente entende. Não, mas por exemplo, a arquibancada amarela do Morumbi hoje não é loteada para uma empresa de cartão? Não. Já passou desse período? Porque teve uma época que era, não é? É, faz muito tempo que eu não vou no Morumbi também. Faz muito tempo. Não era amarelo? Acho que era amarelo, né? Isso seria legal. Você respeita os espaços lá que foram comercializados e blá, blá, blá, e pega uma área comum e essa você divide, entendeu? Ou que, por exemplo, no caso do Morumbi, o estádio que eu conheço melhor, seria legal assim, por exemplo, você pega ali o setor, porque o estádio todo hoje é vermelho, né? Sim. Bom, mas é denominado lá o setor vermelho, de falar, põe o vermelho lá pro visitante. No mínimo vermelho, são 15 mil torcedores. 15 não, mas são 12 mil torcedores, acho que. Morumbi dá pra fazer isso, né? Dá. No anel superior. É. Bom, mas é isso aí. Tomara que as bandeiras voltem e o bom senso volte. Mais importante seria o bom senso, né? Bandeira, batuque, sinalizador. Porque voltando o bom senso, pode voltar tudo, né? Que tinha no futebol de legal. E eu, Sombra, só discordo do termo aí, mas tem que afastar os maus torcedores. Não, esse mau torcedor que sai de casa armado, esse cara que sai predisposto pra matar alguém, esse cara não tem que estar longe dos estados, ele precisa estar longe da sociedade. Você tem toda a razão. Porque esse cara, ele não é um bandido somente no dia do jogo. E não vê que ele vem com aquele papinho, Sombra, porque os caras... Não, porque esse cara se transforma no dia do jogo. O cacete! O cara que sai armado com 38 na cinta no dia de clássico pra atirar num rival, ele não é bandido mesmo. Só no dia do jogo, não. É o mesmo que assalta. É o mesmo que te assalta e te mata por um motivo fútil. Então, se voltar tudo isso, podemos dizer que você teve uma grande responsabilidade após essa conversa? Olha, podemos dizer que o Mano é um cara que ajudou em muito pra possível volta das bandeiras, batuques e faixas? Nessa aí eu posso me colocar nessa situação sim, Sombrão. Sem meter a mala aí, mas eu posso me colocar. Mano, nosso candidato. Ele deu uma força, né? É verdade, né? Se eu posso... Ele deu uma força, né? Parabéns, porque... Olha aí, ó. Eu sou povão, mano, só que bancada. Povão. Eu ajo em prol do povo, gente. E aí, seu Bento? Então, amanhã eu como... Desculpa mais uma vez, mas eu não falei que eu meti o jogo do Corinthians, mas... tamo junto, Beto, você é parceiro. Você vai falar do jogo do Santos? Amanhã o Novo Horizonte... Esquecendo o Corinthians, mano, tá magoou, hein? Novo Horizonte na Vila. É, obrigado. Amanhã o último joguinho, né? Tá tudo certo, RG. Mas vai entrar com força máxima, hein? Sim, do quase desclassificado no Campeonato Paulista, se vê agora numa condição no último jogo em que qualquer resultado que ele tenha, ele não deixa de estar classificado. Vai mandar um eu já sabia, né? Não. Tô dizendo que pela crítica que recebeu no início e com justiça pelo futebol ruim e pelos reservas que não conseguiram suprir a altura, então correu esse risco. Mas graças a Deus tá tudo tranquilo e resolvido. Você gostou da palavra do Lucas Lima que fica em 18? Lucas Lima, eu comparo o Lucas Lima ao jogador do São Paulo, ao garoto, Caio? Rodrigo Caio. Cara, você nunca sabe se realmente o cara vai, entendeu? Quando você pensa que vai, não vai. Quer dizer, então o cara fica. E tá bom, vamos curtir enquanto o cara estiver aí, né? Fazer o quê? Boa. Tá certo. Beleza, tem problema nenhum. RG curtindo o Lucas Lima. Entendeu? É, cada um curte o Lucas Lima que tem, né? Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, Bento. São Paulo, tricolor. Vamos São Paulo. Foi legal, Costa. Vem tricolor. Pô, eu fiquei chato. Eu assisti primeiro tempo, mas. E Botafogo e. Botafogo e Bangu, eu acho. Melhor. Você tava, só passava o jogo do Rio. Você não sabia, né, velho? Só um minuto, deixa eu avisar aqui, o nosso amigo Roberto Toca pergunta, me ajudem, quero saber como tá Bolívia e Argentina, estou no carro, agora vim do estádio, 97, tá no intervalo, Roberto Toca, um grande abraço para você, e permanece 1-0 Bolívia, gol de Arce. Boa. Chupa trouxa, Arce que jogou no Corinthians, jogou, né? Mesmo. O atacante lá. Mas ó, agora para entrar o Edmar vai ter que sambar um do elenco, né, vai ter que cortar algum atleta, quem... Eu acho que é Lucão. O Lucão deve ir, o Lucão. Tem um... É. Lucão, o Lucão, meu! Ah, ou Lucão. Douglas, deve ser um dos zagueiros. Boa. E o. Vamos lá, Jusilei mais magrinho, né? Já perdeu aí na casa dos 4, 5 quilos, tá melhorando pra chegar pra reta final. E agora, né? Meter uma fita adesiva São Paulo na vai boca jogar dele? Com reservas. Reservas, né? Reservas. São Paulo vai reserva. Também não vai desgastar o elenco. Quem é o São Paulo? Falar pro mano. São Paulo e Santo André, não é isso? Olha o Santo André, ó, não vai pisar na bola com o time da minha terra lá. É, não, e vai ser bom esse jogo, porque o Audax tá precisando da vitória do São Paulo pra manter. Ah, é, não é São Bernardo e São Paulo? É São Bernardo, que né? Que fazem, mano, é um moto. Hã? Ah, pô, puta suja. São Bernardo. Santo André, pô. É que é o ABC. Na última rodada. Lá no primeiro de maio. É lá no primeiro de maio. O São Bernardo é objetivo, alguma coisa? São Bernardo tá em último na... Vai ser rebaixado. Então o objetivo é não cair. Não. Já caiu? São Bernardo tá em último na chave do Corinthians. Tá com 10 pontos. Mas não caiu ainda. Não, mas... É, deixa eu ver. Peraí, vamos ver. Não, é que o Santo André joga com o Audax. São Bento tem 10. É, Audax tem 9. Então, o Santo André e o Audax se pegam. É. E aí, eles dependem do jogo do São Paulo. O Audax tem que vencer o Santo André, que tá lutando pra não cair também. E por falar em se pegar, você viu o vídeo daquela Mari? De quem? A Mari do vôlei. É, você viu, uma? Não vi, cadê? Não. Que a Mari do vôlei. Pô, é a Mari do vôlei. Não, a Mari do vôlei é uma loira, muito bonita. Top, sim. Top. Ela teve num festival esse fim de semana aí, no qual ela tava beijando sua namorada, não sei qual o problema. Show, então. É, mas qual o problema? Nenhum, qual mas o problema? É, legal, você vê geralmente... a beleza dela. Ô, RG, qual o problema? Ele não é problema, ele é solução, você tá de brincadeira. Não, mas você é que você fez uma chamada assim como se fosse... Ah, tipo, vocês viram a Mari? É, claro. Pô, a mina... Top, velho. Ô, Bento, fora os caras não estão ligados. Fora o moto, quando é homem, não gosta. Eu achei aqui que o RG ia ficar espantado justamente mas por ser... Mas esse Sérgio Louco é sensacional, já meteu as imagens. Nossa, o Sérgio Louco é um tarado. Aí, olha, a Mari lá, loira, de óculos escuros agora. Dá, olha lá, Domênico. Tava tocando um eletrônico essa hora. É que o RG não curte, mano. Olha lá, mas ó, se liga, Domênico. Curte o quê, mano? Eita. Essas paradas. Você curte. Ah, ela tá beijando a mulher. Legal. A cerejinha, ela tá beijando. Oh. É uma cerejão. Por que cerejinha? Aqui na orelha dela, cerejinha. Ah, ué, tá vendo? Não, mas é alegria, né? Oh, foi pra dentro, hein? Boa. Foi pra dentro. Caiu pra dentro. Foi pra dentro. E, dia 18 de abril, né? Leco versus Pimenta. É, eleição. Vamos ver. Ah. É, leite marca o efeito da pimenta, é isso? É legal, né? Leco versus Pimenta. Exatamente. Leite apimentado. Acho que o Leco vai levar essa, hein, velho? Mas você sabia, RG, quando você come uma pimenta muito forte... É, a única coisa que... A única não, uma das poucas coisas que corta o efeito da pimenta é a vodka ou o leite. Do ardor? É. Mas eu não faço isso porque mano, eu gosto da pimenta ardida, mano. Então não me preocupo. Eu não sabia, não. Mas você não tem hemorroida, RG, que esse bagulho de pimenta? Ah, quem tem hemorroida, independe da pimenta ou não. Não. Pô, tá louco? Peraí. O chama da RG parece uma couve-flor, Isso, RG! Mota, até o fim do programa, vai fazer uma análise, vai chegar a essa conclusão. Agora, falando do São Paulo... Fala aí, Chomba. O São Paulo, ele... Tem o São Bernardo, precisa ganhar do São Bernardo para se classificar em primeiro lugar, sem depender do resultado de Linense e Corinthians, né? Então é lógico que é melhor você fazer, em tese, é melhor fazer a segunda partida em casa, mesmo porque você também soma mais pontos, esses pontos podem ser importantes amanhã no confronto entre Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, desde que passe na próxima fase, da própria Linense, no caso, né? E agora, é pro Campeonato Paulista. vai depender muito do desempenho do resto do Campeonato Paulista, vai depender muito da possibilidade que o São Paulo terá de atuar com seu 1-11 completo. Vamos supor, você de repente não tem um Luiz Araújo, ok, é substituível, apesar de ser um bom jogador, ele está muito bem no São Paulo, mas, por exemplo, acho fundamental não perder um Júnior Tavares, acho fundamental não perder o Cueva. Essas são as posições fundamentais nas quais o São Paulo não pode perder, porque se perde esses jogadores, o São Paulo tem aí uma... Não tem reposição à altura, né? Cai bastante, né? É. E essa reposição, ela tem que ser pensada não só pensando em Campeonato Paulista, tem que ser pensada pro resto do ano. Repito, o São Paulo é grande, como é grande o Palmeiras, o Corinthians e o Santos. Assim como na Fórmula 1 é grande lá a Mercedes, a Ferrari e a Williams. Todos campeões mundiais. E como é grande a McLaren também. Mas hoje eu entendo que o São Paulo está numa posição ali como Massa na Williams, né? É uma grande equipe, tem um grande nome, mas sabe que hoje com o que tem não dá para chegar, principalmente falando de pontos corridos, não dá para chegar longe, não dá para brigar por título, infelizmente não dá, porque você não tem todas as rodadas daqui até o fim do ano a possibilidade de jogar com esse melhor time, com esses 11 ou 12 jogadores melhores que São Paulo tem. Vai ter seleção, convocando, a gente vai ter contusões, teremos cartões, e isso tem que ser levado em conta. Então eu vejo que o São Paulo é uma grande equipe, como time, claro, mas está no segundo patamar hoje, e hoje eu entendo que se falasse numa corrida, aí, nos pontos corridos, a chance do São Paulo com esse time é ficar entre o quinto e o décimo, quando muito brigar pela última posição da zona de classificação da Libertadores da América. Ah, mas o time não é bom? Sim, eu entendo. O time de 1-11 é um bom time, é verdade. Não tenho dúvida disso. O time de 1-11 tem ainda um pouquinho dos seus defeitos aí na lateral direita, a zaga que precisa ser arrumada, é verdade. Mas é que eu disse, você não joga sempre com esse 1-11, né? Você tem defeitos aí no São Paulo que precisam ser arrumados. Tem que ter e defeitos, mesmo, né? Alguns que podem ser arrumados pelo trabalho técnico do Rogério junto aos seus zagueiros, porque eu acho que a zaga tem que ser arrumada. Tem que ser arrumado ali, eu não acho que... Nos últimos dias eu tenho visto muita gente aí crucificando o Maicon e o Rodrigo Caio. Não vamos esquecer que Maicon e Rodrigo Caio foram zagueiros do ano passado, de uma das zagas menos vazadas. Sim, entre as quatro... Era o que tinha de bom no São Paulo, falando assim, olha, acertamos a zaga. Então, assim, eu não acho que da noite pro dia viraram uma porcaria. E também não acho que no ano passado foi uma exceção. Ah, o ano passado... Porque o ano passado foi um ano horroroso pro São Paulo. E mesmo dentro de um ano horroroso, o Maicon e o Rodrigo Caio fizeram um bom ano. Conseguiram segurar as petecas lá pro São Paulo, inclusive, não cair. Tá? Então eu acho que às vezes se a zaga não vai bem, acho que tem outros contornos aí que talvez precisam ser melhor arrumados aí, sabe? Acho que assim, posicionamento, que nem o gol de domingo, né, mano? Ontem, infelizmente, eu cheguei um pouco mais tarde, não pude falar. Mas assim, o mérito do Corinthians de estar com o Jô na área e o menino colocar na cabeça do Jô. Mas... o posicionamento... Você viu o Arana, velho? Não, fez bem o cruzamento. Cruzamento fez. Perfeito, mano. Segurou o L1 mas quadrado ali. Mas fora da zaga. Mas terrível, assim, hein, mano? Um erro de posicionamento varziano, né? Foi varziano. Aquela coisa do deixa que eu deixo, né? Um assina... Mas se ninguém errar, não sai gol. O gol de São Paulo, se você para pra analisar, é o Cássio que não sai direito, o Cássio ele se precipita ali, ele vai numa bola, mano, que não era pra ter ido. Aí o segundo pau não dá cobertura quando o Cícero escora. Entenda o que eu vou dizer. O Corinthians podia ter feito o gol da mesma maneira, mas alguém poderia subir junto com o Jô, poderia ganhar na cabeça, claro. Pelo menos dificultar, né? Mas você podia ter alguém subindo junto pra jogar, o cara não pode subir sozinho, daquele jeito. No chão. O Jô poderia ter o mérito, sim, de fazer o gol, ganhar na cabeça, mas o Maicon poderia estar ali. Ou, de repente, sabe, um terceiro homem que não estava ali naquela situação, que deveria ser o cara que devia estar também, o Jusilei. Ou seja, então eu acho que há questões que, além de individuais, são questões de você entender como um treinamento coletivo ali. Olha, houve um erro, acho que um erro coletivo ali. Claro. Né? Então, há erros que precisam ser arrumados. Isso só através de treinamento que tem que ser arrumado. Isso pra mim é nítido. Eu achei até que a zaga do São Paulo estava mais protegida. O São Paulo jogou com dois volantes, na verdade, o Jusilei e o Cícero. Protegeram melhor a zaga. Eu acho que a zaga do São Paulo sofreu menos. Sim. Né? Tomou esse gol, é verdade, tomou esse gol. Mas com dois volantes ficou um pouco mais protegido. Teve menos ousadia do São Paulo, teve um pouco menos de ousadia, sim. Mas eu acho que. Segurou mais o Cícero? Foi um time mais. Segurou mais. Foi mais equilibrado. teve ali dois, nitidamente dois volantes. Então isso são coisas coletivamente vão sendo arrumadas, podem ser arrumadas. Agora, existe algo que precisa ser arrumado, que aí por parte da direção precisa sim trazer um meia, ou você não traz, se você não trouxer um meia, você precisa sim chegar e falar assim, olha, vou apostar no Shailon, precisa dar um jeito de colocar o cara, ah, o cara da meia, ah, mas não é o mesmo perfil do Cueva, é verdade, mas sem o Cueva o São Paulo perde demais, ou seja, você traz alguém então, com as características do Cueva, do mesmo nível do Cueva é difícil, mas traz alguém que possa fazer um pouco às vezes, junto, né? Né? Cara, junto, é, ah, você precisa... É, algo próximo. A distância não pode ser muito grande, né? Cara? Porque amanhã, cara, você vai chegar lá no meio do Campeonato Brasileiro, ou no mata-mata, você fala assim, ah, não deu, olha, o Cueva machucou, ó, o Cueva tomou cartão. É o Santos tirando o... Do jeito que ele corre, os caras querendo quebrar eu ele. Eu entendo, por exemplo... O Oliveira e botando o Rodrigão. Por exemplo, o Prato, ele não tem um substituto à altura. Sim. Mas ele tem um cara que faz os seus gols e não deixa o São Paulo a ver navios. Que é o Gilbertão, né? Que o Gilbertão. E você vê o Gilberto, você viu o jogo, mano? Você até como rival, você falou, Gilberto brigador, rápido, correndo. Ele não tem o mesmo talento com a bola fora da área que tem o Prato. Mas incomoda, é raça, né? E ponto, né? Incomoda, né? Mas o cara não é bobo, não. O cara tá ali... Caiu na área, é com ele. O cara é brigador, você entendeu? Sim. Não tem o que brigar, não tem o que discutir. Agora, pô, faltou o Cueva, cara. Quem improvisou ali o Cueva fazer, tentando fazer o Cueva foi o Wellington Ney, mas é outra característica. Ah, não dá, hein? Então acho que cabe à direção de São Paulo dar algo a mais. O Rogério tem que dar algo a mais dentro, mesmo da, ainda da... Da imaturidade que ele tem ainda como técnico, ele ainda tem que aprender um pouco mais e ainda tem que dar um algo a mais dentro daquela... de como organizar a defesa. Eu não sei se ele ainda não sabe como organizar a defesa, mas ele como goleiro, talvez ele tenha esse... essa visão. Eu acho que é mais à frente da defesa, né? Que ele... Eu acho que tem muita dúvida ali. Eu sei, Mota, mas, por exemplo, o gol que o Corinthians fez foi um gol varziano, cara. Sim. Entendeu? Foi varziano. Então, acho que o Rogério, como goleiro, ele conhece o que tem que ser feito. Como técnico, é diferente de ser goleiro. Então, será que ele já sabe como arrumar esse contexto? Você diria que prendendo... A impressão que dá é que ele tá de saco cheio, né? Você diria que prendendo o Cícero e botando o Wellington Ney para fazer essa função, praticamente se perde dois jogadores? Não acho, porque o São Paulo continua bem com a saída de bola do Cícero. Entendeu o que é perde dois jogadores? Eu entendi, né? Que você perde ofensividade. Porque aí você tirou o Cícero, de uma, né, que é um cara de frente pro gol ali da área adversária. Ele é um cara que pode bater, é um cara que pode, entendeu, criar uma jogada com mais talento. E o Wellington, mas... e o Wellington nem não é do cara. Pode... Se você... É que tá, mas São Paulo tudo também bem tava que ele uma, fez, uma ele peneira, fez o que ele né, tinha cara? Ele fez o que ele tinha que fazer, né? Fazer. Cara, eu sinceramente achei o São Paulo muito equilibrado nesse jogo. Eu não vi o inclusive, jogo, inclusive, o São Paulo teve... Se no primeiro tempo teve domínio das ações, o Corinthians... Né, o próprio corintiano não gostou do primeiro tempo do Corinthians... Mas no segundo tempo, o São Paulo teve uma bola cara a cara. Na hora que o Corinthians abriu um pouquinho, contra-ataque do São Paulo, o Luiz Araújo na cara do gol, mérito do Cássio que fechou. O São Paulo poderia ter feito ali também gol. Mas a impressão que eu tenho, Sombra, quando você vai falar da defesa do São Paulo, é que até o próprio Rogério tá de saco cheio. Até que num dos jogos que o São Paulo fez no interior, eu não lembro se foi contra... Pô, tô falando desses jogos aí, Botafogo, talvez. É. Ele sai falando a respeito da zaga. Ele falou, não adianta, final de semana eu não vou treinar mais bola aérea. Eu treino, falo que é pra fazer, ninguém faz, então deixa como tá. Não, ele não falou que ele falou ninguém... isso? Não, ele falou assim. Não, ele falou assim. Ele saiu extremamente bom. Eu entendi. Ele falou que não falou mais treino. Eu treino e não resolve, então ele falou isso. Não, ele falou assim, olha, a gente treina bastante e não tá funcionando, então acho que é melhor parar de treinar. Ou seja, RG, o que ele quis dizer? É praticamente isso. Tava de saco cheio. Um cara que tá feliz com o rendimento da defesa não teria dito isso ou não, Domênico. Ele falou, eu treino e não resolve? Então é melhor ele treinar. Ele falou mais ou menos assim, não vou falar mais nada. Não adianta falar. Não adianta falar. E outra, o Corinthians ele quase conseguiu uma façanha que só o motoclube conseguiu esse ano, que foi não fazer um gol no São Paulo. De todas as partidas que o São Paulo fez, só passou em branco, sem levar gol. Quase, né? Contra o motoclube. Então, Sombra, eu até acho que o Rogério, ele tá treinando a defesa do São Paulo, mas não tá na cara que o trabalho não tá sendo, talvez, o melhor possível. Tá surtindo efeito. Não tá conseguindo resolver o problema, mas que ele tá treinando, ele tá. Ou os caras não estão entendendo, ou ele não tá sabendo passar, ou é uma mistura de tudo, algo de errado tem. Mas que eu achei a defesa mais protegida nesse jogo, eu achei. E o Corinthians, Sombra, ele até usou essa estratégia de jogar no contra-ataque no primeiro tempo. Não acho que poderia ter sido, talvez, tão omisso como foi. Mas o Corinthians, ele tá na cara que usou aquele esquema como estratégia. Porque o São Paulo tem como característica adiantar a marcação, marcar em cima, tá certo? O Corinthians, uhum, ele falou, não vou começar a tocar bola aqui na defesa. Era toda hora rifando bola, rifando bola, rifando bola. E o São Paulo toda hora vindo com tudo pra cima, tentando fazer o gol. Isso cansa, isso cansa. O principal déficit do São Paulo é a parte física. No segundo tempo, o time conseguir se defender bem no primeiro contra o São Paulo, a chance de conseguir ganhar o jogo no segundo é muito grande. Porque o time de São Paulo no segundo tempo morre. Mas o time do São Paulo no primeiro tempo, embora tenha dominado, não foi aquele time de marcar, saída de bola, etc. Deu uma vacilada, né? Não foi. Ele não marcou tanto assim ali na cara da área, não. Foi um pouco diferente, eu acho. Acho que ele tá procurando mudar um pouco o Rogério aí. Bom, é isso aí. Daqui a pouco os ouvintes vão participar. Vamos falar aí. Palmeirenses, corintianos, santistas, São Paulo, todo mundo ligando e participando aqui do Estádio 97 no 3284-7097. Lembrando que hoje são apenas ouvintes virgens que devem ligar, tá bom? Dedinhos virgens. É isso aí. Os virgens que ligarem e disserem só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão ganham kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo também, todo dia clássico, é dia de clássico no McDonald's, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097, toca Asdrubal! Marlone! Olha, o Marlone foi, mas ele deixou a sua marca. Marlone lá, hein? É, deixou a sua marca. Chegou hoje, lá, mano. Hoje só virgens, hein? Um mito, né? Só aqueles que nunca ligaram, alô? Alô? Quem fala? Wellington. Wellington. Consegui, não acredito, nossa, cara. Wellington. Primeira Wellington. Vez. Ah, meu Deus, que da hora. Vocês estão demais. Wellington do quê? Isso, Wellington do quê? Wellington. Alencar Pinheiro. Pinheiro, quantos anos você tem? 2.9. RG 2.9, hein? Ah. Como é que fica hoje, 2.9? Como diz o Mano, a pessoa tem que usar Bozano e escovar bem os dentes pra não ficar com uma Wellington, entendeu? Sensacional! Pô, sensacional! Lógico que é 10. E não fica estranho, hein? É, você costuma falar pras pessoas que tem uma Wellington, falar assim, nossa, você tá com uma boca podre? Não, não fala assim. RG número 2. Não. Isso é uma coisa, né? Você não pode fazer isso. Falar gargarejo jeito. Com mijo. Não, ah, mano! Nojo! Isso, louco! Ah, não! Para aí! Não! Parece criança, comportamento de criança. Né? Que vem na cabeça, fala. Né? Aí é também, gato. É um louco mesmo, é um retardado. Meu Deus. Ô, é, ele fala. Fala aí. Qual que é o bairro que você mora? Tem uns que vamos ver se o Benjinha. O Benjinha tá aí? Ô, Benjinha. Ué, mas tem cara que toma urina, gente. Já ouviram falar em urina terapia? Nojinho do quê? É verdade. Pera aí, nojinho do que vocês estão falando aqui? Vocês não leem a respeito de medicina? Mas, é verdade. Tudo, mas é nojento do o cara, jeito. Ué, mas é uma forma de terapia. O cara, é toma, o cara toma o primeiro mijo do dia. Para, não. Mas é verdade. Tá falando de gargarejo. Chega, chega, nada a ver isso. Segue o jogo, segue o jogo. Sério agora. Mas é verdade. Não, mas sério, chega. Né? É verdade, não, isso é uma parte de terapia, velho. Calma lá, né? Vamos lá, qual que é o bairro? É Jardim São Vitor. Jardim São Vitor. Ô, Benjinha. Jardim São Vitor, ô, Benjinha. São Vitor. São Vitor não é o goleiro lá do Galo? É. São Vitor. É, ele sempre fala, né? É ABC, amigão. Z.O. Ah, Zona Oeste, é do lado, né? É do lado. É cotovelo, amigo. É ridículo. Você não tá aqui, não tem nada a ver esses caras imitando. Ele. Ai, nossa. Não, é da a mina dele agora, pronto. A mina. Qual que é o time aí, brother? Fazia tempo. Ô, Dodô, põe o hino aí, o hino. Hino de quem? Qual hino? Campeão. De quem? Não, campeão de quanto? Pô, todos são campeão campeões. Campeão do quê, né? Campeão do quê? Tá. 2015. Do quê? Do quê? Brasileiro. Então solta o hino aí. Porra, é difícil, hein? 2015, brasileiro. Mano, chama o Mano. É Corinthians, rapaz. Sobe aí. Sobe o hino que é tudo nosso. Difícil, não, tem que ter um ouvinte que é mirinha. Se bem que 2015... Se bem que... Nós também fomos campeão da Copa do Brasil. Fomos nós, né? Ô, amigão, não. Título brasileiro. Ué, ele não falou? Ele falou que eu solto o hino do campeão em 2015. Não, campeão brasileiro. Em 2015 tivemos três campeões aqui, né, RG? É. Ué, não foi o Santos, Paulista, ele Copa do Brasil, ele falou Palmeiras, só do campeão não, o que valeu ali foi o título brasileiro. Não, não valeu, os outros não valem. O que só foi vale mais que ele ganhe, Zé. Sim. Tá. Ô, amigão. Tá, fala aí. É, o Corinthians já tá classificado no campeonato paulista, o Corinthians ele já tá aí bem ranqueado, tem a segunda melhor campanha do campeonato paulista, vai decidir aí todos os jogos em casa. Ó, 2x0 pra Bolívia, manda o jogo pra Argentina. Chupa a Argentina, mano. A Argentina tropeçando nos caras lá. Detalhe, né? O nosso técnico tá lá, né? Quem? O Tite. Grande Tite, tá na seleção brasileira. Vai voltar, brasileira. Hein? Vai voltar. Ah, mano, é isso que eu ia te falar. Acho difícil, hein, cara. Ô, mano, detalhe, mano. Eu sigo você lá no Instagram. Ô, oh, valeu. Obrigado. Valeu, obrigado aí. Você ficou olhando o tanquinho do mano? Aí não, né, Motinha? Não começa, né, Motinha? O mano coloca umas fotos de tanquinho de vez em quando, vai. Tanquinho, as mina pira, vai. Ô, amigão. Fala aí. Campeonato Paulista, cara. Você acha que o Corinthians ele consegue brigar pelo título ou você entende que esse ano é um ano aí de... um ano sabático, como gostam de falar, quando você não vai fazer nada? Ó, fala a verdade, ô, mano. Tá meio complicado, hein? Mas fora os clássicos, né? O jogo é o que decide, né? O Jô, ele tá me surpreendendo, cara. Quando o Jô chegou, eu era contrário à vinda dele. Mas hoje em dia, o Jô é um dos principais jogadores, principalmente em clássicos, né, cara? Ele tem estrela. Ele entrou em todos e marcou gol. Marcou contra o Santos, marcou contra o Palmeiras, marcou contra o São Paulo. É o cara esse ano aí que veio pra resolver. Tomara, hein? Fez todos, hein? Tomara. Mas, ô, amigão, eu vejo muito mérito também no trabalho do Carilli, porque... o Corinthians acabou apostando em alguns nomes que estavam na cara que não daria certo, como foi o caso do Cristóvão Borges e do Oswaldo, e acabou quebrando a cara. O Corinthians está na Libertadores aí desse ano, tivesse permanecido com o Carilli quando deu a oportunidade para ele. Verdade. Mas o Corinthians acabou fazendo algumas trocas que não deram certo, mas esse ano parece que a diretoria apostou no nome correto e deu uma chance para o Fábio Carilli. Até agora ele está correspondendo, cara, dentro do que ele tem ali em mãos para poder trabalhar. Eu não acho que o trabalho dele tá sendo bem feito. Não dá pra cobrar ele, mano. Não dá também. O cara moleque técnico continua, do Corinthians, como não dá? O moleque continua bem lá, mano, o Pedrinho? Então, RG, no último clássico aí contra o São Paulo, ele não foi tão bem como ele foi nos outros jogos. Mas entende-se também. É tudo novidade pro moleque. Ele tinha estreado no penúltimo jogo, que ele acabou entrando no decorrer da partida contra a Ferroviária. E contra o São Paulo ele recebeu a chance de jogar como titular. Mas não dá pra chegar e rotular o moleque e falar, mas o Pedrinho não foi bem. Tem que continuar apostando no cara sim. Eu prefiro apostar num Pedrinho sem saber se ele vai dar certo ou não, do que apostar num Marquinhos Gabriel, num Guilherme, que eu tenho certeza que não dará. Então eu prefiro apostar numa incógnita que é nosso, tá certo? É da base, do que num cara que eu sei que não faz por onde e não tá honrando a camisa do Corinthians. Mas ô amigão... Fala aí, mano. Em termos aí de campeonato paulista, brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, são os títulos que o Corinthians disputará esse ano. Se você tiver que fazer um balanço aí, cara, o que, que você acha que o Corinthians consegue beliscar? Ah, fala a verdade, o Paulistão, né? Já tá na mão, né? Uhum. Ei. Pera lá, Motinha, calma lá. É a opinião do cara. Copa do Brasil. Copa do Brasil, você acha que pode chegar? É, e o brasileiro tá muito cansado já. Mas peraí, desenha. Você acabou de falar, quando ele te perguntou sobre o Paulista, que tava complicado. Agora não, você tá falando que tá na mão? O mano, ele abre a mente, ele é um semideus. Aí, é o bagulho, aí, a voz do povo, mano. Apesar de eu ser criticado por vocês aqui na mesa, mas eu falo linguajar popular, mano. Ai, buscar abre passageiro mente, lá na rodoviária, eu falo com o povo, mano, louco. Um abraço pra galera aí, principalmente das periferias aí, Guaianazes, Itaquera, deputado, Cidade mano. Patriarca, se você pegar ali Brasilândia. É o putado, mano. Jeová Rural. Olha lá, o que você falou agora foi muito mais grave do que eu falei do Mijo. Zona Sul é Marcilac, Capão, Jardim Ângela. Você nunca teve esses lugares, né? Nós, mano. Zona Rio Oeste. Pequeno, na Zona Oeste aí também. Eu só vou nas periferias. Enquanto vocês ficam aqui nesse miolinho, miolinho gourmet, velho, eu tô ali, mano, nas quebradas mesmo. Eu sou do povo. Vai morar onde? Zé Ninguém. Vai morar onde? Ó, amigão, eu vou morar lá na Cidade Patriarca, se Deus quiser. Zona Leste? Eu vou dizer uma coisa. ZL, mano. Meu Deus. É o Dema. São raras vezes que eu vejo tanta hipocrisia no Brasil. Fale por você, Paquito. Fale por hipocrisia. Ô, amigão. Fala aí, mano. Hoje temos aí também jogo da Seleção Brasileira, ou podemos falar filial do Corinthians, cara. Tô colado. Temos inúmeros jogadores aí que por lá passaram ou estão. Você pega ali, ó. O Everton passou pelo Corinthians, o Fagner é nosso lateral. Você pega Gil e Marquinhos, jogaram no Corinthians. Giovani, o Paulinho e o Renato Augusto jogaram no Corinthians. Certo. O William jogou no Corinthians, o Tite nasceu no Corinthians. Como assim nasceu? Nasceu. Ninguém sabia que era o Tite antes do Corinthians. Aí você pega lá... comissão técnica, mano. Silvinho e Edu eram base do Corinthians. Ou seja, a CBF hoje nada mais é do que uma filial do Corinthians. É, porque, puta, é por isso que tá dando certo. Acho que é bem parecido. É por isso mesmo, que tá CBF, dando certo. Corinthians, acho que é isso aí. É por isso que tá dando certo. Igualzinho. Quando eu falo CBF, remete-se à seleção brasileira. Não falo dos bastidores. CBF, Corinthians, isso aí, cara. Amigo, foi o Tite. Foi o Tite chegar no pico ali, mano, e começar a convocar os caras aí que eram do Corinthians. O Brasil entrou no eixo, mano. Sete vitórias seguidas, né? Pois é, mano. E hoje o Brasil se classifica pra Copa do Mundo na Rússia. O instituto, hoje é goleada. Tem um instituto, Wellington, tem um instituto, Paraná Pesquisas. É verdade. Ele fez uma enquete a 2.260 brasileiros maiores de 16 anos. Não, é pesquisa, não é uma enquete, é uma pesquisa. Se votaria no Tite para presidente do Brasil em 2018. Eu acredito que deva ter sido de acordo com a amostragem da população. Ô, Sombra, ou seja... Sombra, eu prefiro o Mano, então, hein? O Mano na presidência. Imagina, Mano. Tá querendo Jesus, liberar. Vai pra cima, Mano. Mas te falar, velho, eu não teria, estômago para trabalhar com política, cara, na boa. É... Eu não conseguiria olhar pra cara do... Você torce pro Corinthians, meu amigo. Vai pro inferno, vai pro inferno. Bora. O Corinthians é o time mais ético da América do Sul. Diferente do teu. Eu lembro do parabéns, Lula. Então o negócio é o seguinte, cara. Mas essa pesquisa aí, ela tem um fundo, Sombra, de verdade. Porque o povo brasileiro... Não deu resultado? Não, mas eu sei o que você vai falar. Mas o ouvinte não sabe. Essa daí, 15% votaria no Tite? 14,8% diz que sim. 15%. Votariam... nele. Ou seja, o Tite ele iria pro segundo turno com o Lula, talvez. E se ele fosse com o Lula pro segundo turno? Tite pra quê? Presidente da República. Então, tá certo. Tá vendo por que essa porra desse país não vai pra frente? Não, muito pelo contrário. O legal é votar em quem você vota. Isso é legal. Você sabe quem eu voto? Lógico que eu sei. Você sabe quem eu voto? Faz boquinha de urna na Vila Maria. Você sabe quem faz lá boquinha de urna na Vila Maria, entrega santinho, foi 3 vezes preso. Eu sei quem ele vota, eu sei quem esse sujeito vota. Você já foi preso pra fazer boquinha de urna, velho? Lógico que já. Então o bagulho é o seguinte. Isso tá virando um liquidificador. O bagulho é o seguinte, ô amigão. O povo brasileiro anseia por melhora, cara. O povo brasileiro, ele luta pra ter alguma coisa digna lá representando o povo. Aí é nosso país. Nada melhor hoje do que o Tite sendo presidente do Brasil, não é verdade. Mas o Tite... O Tite conseguiu, Sombra, corrigir um terreno que era contaminado. A CBF era como se fosse a Chernobyl do futebol. O Tite contaminou o bagulho e hoje é uma terra fértil. Porque de político a gente espera sempre a palavra, né? O compromisso. A palavra, a verdade, né? E o Tite, que é um ótimo técnico, o melhor técnico do Brasil disparado, não tem a menor dúvida disso, é o mesmo que diz que não treinaria a CBF, o time da CBF. Ah, mas eu entendi o contexto ali. Eu também não gostei do que o Tite tinha dito. A que mais seria suscetível? Não, mas eu também tinha entendido dessa forma. Quando o Tite disse, eu não gostaria de trabalhar lá na CBF, falando... Olha. Não, não é que ele não... Ele, não é que ele então disse desenha, isso. O que que é? Ele tinha assinado, RG, naquela época lá. Um termo... Era um manifesto lá a respeito aí da... Contra da insatisfação aí contra Marco Polo e a afins. Cúpula, e a cúpula. Mas eu depois entendi, ô Sombra, RG, claro. Mota, claro. Domênico e meu amigo ouvinte, que o Tite ele tinha um sonho de dirigir a seleção brasileira. É claro que no primeiro momento eu falei, porra, Tite, você vai quebrar a cara. Porra, Tite, não sai do Corinthians. Pô, Tite, você vai se aliar a Marco Polo, Del Nero e afins. Não vale a pena. Então... Mas na boa... O Tite, ele tinha um sonho, cara, e ele viu ali uma possibilidade e confiou no próprio taco. Então, pelos sonhos, você não... Não, mas, ô Motinha, hoje o Tite, ele não tem, talvez, um relacionamento tão próximo do Marco Paulo Del Nero. Mas o que ele tá fazendo dentro de campo, eu acho que é isso que vale. Cara, ele mudou totalmente da água pro vinho uma seleção brasileira que era contestada por todos os brasileiros. Ninguém fala que não. Ô, amigo, o Tite, ele conseguiu tirar aquele ranço que o torcedor brasileiro tinha quando falava de seleção. Seleção brasileira, quando o povo ia falar, essa porcaria, esse monte de mala, esse monte de jogador que desce com fone no ouvido, não olha na cara de ninguém. Mano, agora fala, é o time do time. Mas fala isso... alguém do mundo futebol que deu certo na política e você fala assim, caraca. Isso aí, do futebol do Tite pra política, tem uma distância muito grande. Lógico, eu não misturaria. Não, mas se o Tite conseguiu arrumar a seleção brasileira que tava caindo aos pedaços, ele pode arrumar o Brasil. Eu tenho certeza disso. Palhaçada. Eu tenho certeza disso. Pode, porque o ministério dele vai ser formado pelos corintianos. É isso que você vai falar? Faz o ministério. Ele tava já no último governo? Inclusive, o Brasil passará. O corintiano? O Brasil passará de devedor pra credor, velho. Nossa. O FMI vai ligar pro Tite e vai falar: Tite, assina um cheque aí. Mas que mundo você tá? O Brasil não deve pro FMI, seu louco. Não deve mais? Faz muitos anos que não deve mais. Já quitou? Inclusive, o Brasil passou a ser credor de empréstimo de alguns países aí. Lógico, pô. Por que que acha que tá emprestando? Inclusive, o Brasil recentemente esteve emprestando dinheiro até pra construir porto em Cuba. Porto em Cuba, velho. Não, mas aí é uma acordinha que tá por fora. Mas sabe como, né? Estamos emprestando pra Venezuela. Estamos comprando o posto da Petrobras lá, né? Que não tem que comprar, que, enfim. Ô Wellington. Na mão do Tite não ia ter essa fita de passadinha aí, não, velho. Você acha que o Tite ia dar um boi desse, RG? Você acha que ele dá uma ramelada dessa? Não sei, né? Você é louco, filhão. É o Superman agora, o Tite. Fala, irmão, fala aí. Deixa eu ouvir te falar, mano. Deixa o cara falar. Posso fazer um mexer aí, mano? Pode falar, mano, por gentileza. Tanta groselha. Só a linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano, parabéns. Ó, você ganhou um kit top do desodorante Extreme, que tem uma série de produtos muito top da Bozano, tá bom? Beleza, mano. E como eu faço pra buscar, mano? Ó, você tem 3 dias úteis pra passar aqui na Paulista, 1439, no nono andar, em horário comercial, tá bom? 1439. Horário comercial entende-se entre 10h30 e 4h30, porque a menina aqui chega um pouco mais tarde e sai um pouco mais cedo. Certo. Não, então, mano, eu queria avisar aí que eu sou muito fã de vocês, cara. Obrigado, irmão. Aí, falou, velhinho. E fala pra RG parar de me censurar aqui no programa, por gentileza, e o Sombra também. Como assim? Censurar? Valeu, amigo. É só que censuram aqui. É só diminuir a groselha. Abraço. Olha, um aviso importante aqui. Que? É de um ouvinte nosso. E ele tem uma pessoa da sua família que está sumida. Então, como o Estádio Universitário tem uma grande audiência, ele passou aqui algumas características do rapaz. Então prestem atenção, tá? Mas você não vai zoar, né? É sério o negócio. É o irmão dele. Pô, caramba, tô falando sério, gente. Então fala. Tá? Então, você acha que ele queria zoar? O nome do nosso ouvinte é o Alisson, ele mandou aqui o nome do irmão dele que está sumido, que é o André Gustavo dos Santos, tem 38 anos, tá? É deficiente, está desaparecido desde o dia 23 de março, desde quinta-feira passada, ele é deficiente auditivo, tem distúrbio mental e está mancando da perna direita, tá? A última vez que ele foi visto ali na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 17, 18, naquela altura da Raposo Tavares, tá? E ele estava vestindo uma calça de tactel verde escura e um agasalho cinza. Uma calça de tactel verde escura, um agasalho cinza, tá? Ele é deficiente auditivo, tem distúrbio mental e manca da perna direita. O nome dele é André Gustavo dos Santos e tem 38 anos. Ele foi visto pela última vez, no dia 23, na região da Raposo Tavares, altura do quilômetro 17 ou 18. Então, tá dado o recado. Como a gente sabe aí que a audiência do programa é muito grande. Nunca se sabe se tem alguém que fala assim, pô, tô sabendo, tem um cara aqui, assim, ó, tem uma situação semelhante. Tá na rua, se ele tiver Twitter aí, ó. Ô, amigão, se você tiver Twitter aí, me encaminha uma foto dele aí que eu dou um RT aí também. Uma boa, pode mandar pra todos nós. Isso. Manda aí que é nós. Inclusive, pra mídia da rádio, pras mídias sociais da rádio, tá bom, Alisson? Então manda pra gente, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira, tá? Pelo menos divulgando nós estamos, tá bom? Então é isso aí. Exatamente. Então, olha, é o André Gustavo dos Santos, tem 38 anos, foi visto aí da última vez no dia 23 de março, na rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro 17. Ele veste calça de tactel verde escura e agasalho cinza. E ele é deficiente auditivo, tem distúrbio mental, tá bom? Vamos. Então, se você souber de alguma coisa semelhante, alguma característica, assim, de alguém que você presenciou... Viu, né? Vamos circular a foto. Isso é uma ajuda e tanto. Muito bem, agora nós vamos trazer mensagens através do WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quer mandar sua mensagem por WhatsApp? Mande aí 94-353-0150. 94-353-0150. E assista o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm. Eu vou fazer uma brincadeira. Sim. Para você que assiste o Estádio 97. Nós vamos colocar aqui as mensagens, ok. Mas entre os ouvintes que entram ao vivo com a gente, o primeiro que entrar ao vivo com a gente hoje, a partir de agora, dizendo qual é a camisa, qual é o símbolo que está na camisa do RG número 2, vai ganhar uma camiseta da Energia 97. Oh, é do estádio da Energia? Do estádio 97. Ah, agora mostrou, deu close. Aí, tá certo? Legal. Então você que acompanha através do nosso Facebook, assiste, você vai ver de repente o RG vestido. É, vai dizer qual é o símbolo que está na camisa do RG número 2. Entrou ao vivo, falou, o primeiro que entrar ao vivo e falar com a gente... Falou, levou. Falou, vai ganhar a camisa do estádio 97. Vamos às mensagens. Deu mandar uma mensagem pro mano aí. Ô, mano, história é essa aí, filial do Corinthians, rapá? O Palmeiras aí cedendo o Gabriel Jesus aí com essa volta aí do time aí a pintar aí entre os melhores aí, classificar aí, graças ao bom futebol de Gabriel Jesus. Exatamente. E queria ressaltar aqui também, viu? O Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo sem ter um jogador do Palmeiras. Boa, exatamente. Um abraço. Esse cara foi... Vai ganhar agora. Esse rapaz foi sensacional e preciso nos comentários. Vai ganhar agora. Vai ganhar agora. O Gabriel Jesus, gente, agora? A gente não pode contar com o moleque, a gente não sabe nem se ele volta a andar. Não é verdade. Para de zicar. Tá verdade. Demais hoje, cara. Velho. Eu não vou falar mais nada, não é pra falar nada. Você tá demais. Sim, o cara só quebrou um dedinho. Isso, você tá maluco. Sei, mas... Tá desejando mal ao menino, pô. Não tô desejando mal, as coisas acontecem. E graças a ele, aos gols dele, que o Brasil se classificou. Imagina, graças ao Tite, velho. Graças ao Tite. Vamos lá, mais mensagens. Mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, galera. O estádio 97, quem fala é o André do Capão Redondo. Olha, eu vou te falar, tem que ouvir o Motinha falando de futebol, velho. É uma tristeza, porque eu lembro quando esse lazarento aí ficava descendo a lenha no Casimiro, falando do Casimiro, que era fralda cheia, não jogava nada. Mas era. Eu acho que aquela diretoria de M do São Paulo ouviu ele. Olha onde tá o Casimiro hoje. Parabéns, Casimiro. Motinho. Você entende demais de futebol, viu? Vira a direita aí, ô tonto. Não. Sua besta. Não. Mas, olha, vou te falar uma coisa. O Mota... Eu também endosso o que o Mota falou. Na época do São Paulo, o Casimiro, uma mala, hein? Fralda cheia. Parecia que corria de jeans molhada, hein? Vivia na balada. Mas vocês não estavam enxergando. Mas ninguém... O que eu acho Casimiro, que foi o futebol dele. Tem duas coisas, velho. Duas coisas. O futebol, a gente sabia que ele jogava. Agora, a atitude dele era diferente. Ô, RG. Então, mas a gente falava aqui direto. Mas o que estava errado? Ou o jogador com uma atitude daquelas de tipo, não quero ficar aqui, ou uma administração do futebol de São Paulo, que na época também estava abandonada, agora, né? Ele jogava ou estava abandonada a administração do futebol de São Paulo, passou muito tempo na mão de gente incompetente, né? Olha, das duas, uma. Olha que passaram jogadores pelo São Paulo que, pô, depois jogaram muita bola, hein, cara? Depois que passaram pelo São Paulo. Pô, verdade. Jogaram muita bola. Né? Depois que saíram do São Paulo. Então, alguma coisa ali devia estar muito estranho. Cai entre muito nós, estranho. Desde que saiu o Marco Aurélio Cunha. Concordo. Lá. Concordo. 2009, 2010. Concordo. Com a dele gringolado. São Paulo ficou 5 ou 6 anos aí ao Léo, na mão de... Olha, pode contar. Meu, pode contar os jogadores que passaram pelo São Paulo. Pô, pelo amor de Deus. Muita coincidência. Não é à toa. Não é à toa. Pô, esse é um deles. Time grande, quando fica muito tempo sem grandes conquistas, não é à toa, não. Fala, amigões. Eric de São Bernardo do Campo, corintiano. Aí, mano, lembra esses caras aí que a nossa filial tava gritando Timão, Timão, lá na Arena Corinthians, lá de verde e amarelo? Lembra esses caras aí, chupa, Dodô? Vem, os caras tá gritando Timão, eô. Na concentração da seleção brasileira. Tem primeiro tem vídeo São na internet Paulo do aí. Corinthians. Primeiro que você no tem que falar. No gol das galinhas, eles estavam comemorando. Primeiro deixa eu falar pro trouxa. Chupa aí, panaca. Fala pro trouxa aí. Chupa aí, bamba. É o seguinte, ô Sombra. Fala pra esse trouxa que mandou a mensagem, que aqui a gente. Não é esses caras aí não. Nós temos um nome aqui, viu, Mané? Trouxa. É isso mesmo. Boa, Domênio. E você já não lembra nem mais teu nome. Também não lembro quem era você. Quem é esse cara que mandou? Quem é esse cara que mandou? Passou e deixou umas penas aqui. Trouxa. Trouxa. Boa tarde, Domérica, menina. Ô, galera, queria tirar uma dúvida aí. Boa tarde, rapaziada. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Queria entender uma coisa. Se a sede da seleção brasileira lá no Rio de Janeiro é a Granja Comari, o que vai jogar no Itaquerão hoje? Que coincidência é essa de Granja aí com o Corinthians? Explica isso daí, velho. Falou, vamos lá. Sem xingar. Tem uma pessoa... Olha quando o Paulinho fala, jogando em casa. Tem uma pessoa que você conhece bem. Tem uma pessoa que você conhece bem, que habita uma granja. Olha! Ah, que feio. Olha. Ué, que feio não, tem pessoas que moram lá. Hoje você tá muito pornô, velho. Daqui a pouco mais mensagens. Eu, né?

liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. Ah, liga lá. O Dodô já provou dessa língua forte. É isso aí. É o resort do Estádio 97. Quanta ansiedade, hein, velho? O resort. Tá chegando. 10 e 11 de junho. Vai ser legal demais. Vai ser bacana demais. Tá chegando. Acarajé, na hora do almoço. Sábado. Ah, é? Na Baiana. Você sabe que eu nunca almoço no sábado lá? Por quê? Não sei nem o que rola, porque eu tô sempre. Como no, assim? Tô sempre administrando o Society. Como diz o Alê? Society. Você tá no trampo, né? Você tá no trampo lá embaixo. Teve um dia que eu tava lá embaixo também, subi correndo, peguei três acarajé e desci. Então, conta um pouco, por exemplo, a gente já tá. Todos os dias a gente fala das atrações, fala do Futebol Society, fala do bailinho do Dodô, do stand-up do Rude. Todo mundo já tá sabendo das atrações. Da Cassineira, não é mesmo? O futebol de rua, mas assim, Mota, o sábado no almoço, como que é, assim, pro pessoal que gosta de ir pra um lugar, ser bem servido? Meu. Conta como que é o cardápio do restaurante do Bourbon. Muito variado, porque tem muita coisa legal, tem salada de todo tipo que você possa imaginar, carne de todo tipo, tem feijoada, tem de todo tudo tipo. Ali, velho, tem uma barraca que é dessa baiana que eu adoro, que ela faz o acarajé na hora. Ah, é? Ele é quentinho. Meu, é o caldo de feijão, feijão. Maravilhoso. Tem música. E as batidas, Mota? Batidinhas. Né? Ó, a feijoada é sensacional, é separado, tudo. Meu, as carnes, são... o cara fica na chapa ali, tem todo tipo de carne. O cara faz lá, grelhados. Você que gosta de comer bem. E olha, e a sobremesa, pelo amor de Deus. A sobremesa tem de tudo. Não, pelo amor de Deus. Então, ó, você sai dali, velho. Resumindo, pelo amor de Deus. Resumindo, o almoço é uma top, ignorância. É top, velho. É, se prepara. Almoço, jantar, o café da manhã, tudo ignorante. É ignorante. É top pra ignorância. Pra você que não sabe, é ignorante. Café da manhã, almoço e jantar estão incluídos no pacote. Lógico, à vontade. Detalhe. Você pode parcelar o seu pacote em 6 vezes, nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Num apartamento com casal, podem ser hospedadas também 2 crianças até 12 anos de idade. Essas crianças não pagam, até 12 anos não pagam. Sim, Vascão. Sim. No horário de refeição, as bebidas não alcoólicas estão incluídas. Sim, sim. E como a gente já passa para você que o resort do estádio é uma mordomia danada, eu vou fazer um bem bolado hoje. Que? Opa! O que você vai fazer? O primeiro que fechar hoje o pacote do resort do estádio 97, ligando agora na Lotus Freda. Sim, é o primeiro. 2896-4665, anota aí, 2896-4665. O que vai acontecer? Vai ter o direito a ir e voltar pro Bourbon. Vai pro Bourbon e volta do Bourbon. De limusine. Ah, não! Você tá louco? Você tá louco? Vai de limusine. De limusine? Com o patrocínio da Paris Vegas, porra, aluguel de limusines. Tá louco? O Thiago Shinzato. Nossa, velho. Essa limusine, que a qual vai levar você e sua família e trazer de volta, véio. Eu vou te falar uma coisa. É da maior e melhor empresa de locação de limusine do Brasil. Só dá os caras, velho. Tá louco. A Paris Vegas, inclusive, eles têm uma Hummer. Eles têm uma limusine Hummer, onde a gente faz um estádio 97. Em breve teremos novidades aí pintando. Em breve teremos novidades. Ela é única no Brasil. É, não tem outra. Ela é única. É, não adianta você querer procurar que não tem. Você sabe que tem outras companhias aí, pequenas, tal, que falam, mas eu quero comprar a tua limusine, porque ninguém tem, só ele. É maravilhosa. Top, é linda. Olha, então é o seguinte, nós vamos levar você com a melhor e maior empresa de locação de limusines do Brasil, que é a Paris Vegas Aluguel de Limusines. Você quer conhecer o trabalho deles, entra lá, coloca lá no Google, Paris Vegas Aluguel de Limusines, você vai conhecer. Modéstia à parte, o estádio não faz coisa pouca, né? Nós não vamos fazer coisa pouca. Então, olha, o primeiro que fechou hoje o pacote do resort, lá na Lotus Travel. Você fala, ah, mas essa hora, 6h48, tem alguém lá pra me atender? Tem. Sim. Sim. Tá lá o Tinoco, todo o time de atendentes. O telefone é o 2896-4665. Repita. De repente, você... 2896-4665. Então, de repente, se você não tem agora a possibilidade de ligar, porque às vezes você no trânsito fala, no trânsito eu não vou ligar. Então, olha, memoriza o telefone, registra o telefone. Sim. E amanhã, durante o dia, você liga, porque durante o dia inteiro também tem um plantão da Lotus Travel pra você ligar. Exato. Tá? 2896-4665. Ligue agora. Pô, vai pro resort, vai e volta. De limusine. Olha o campeonato rolando. Olha lá. Que legal. Olha lá. Viu? Bacana demais. É, bicho futebol, pega. Olha lá o mano, só esperando. É porque a molecada quer tudo jogar com o mano, entendeu? É. Mas o mano é o Alconcur desse agora, troço aí, ó. Essas cenas que vocês, nessas cenas que vocês assistem agora através do Facebook, é o salão onde nós temos aí os monitores de TV, com os consoles de videogame, galera jogando futebol no videogame, a gente realiza torneio, foi sub o quê? A gente fez dois torneios, o adulto, eu não lembro agora se foi sub-14, acho que nós fizemos torneio sub-14 e o torneio adulto também. Faz mano troféu pra galera. Lembrando que nós jogando já fizemos... O mano joga muito. Viu, Sombra? Nós já fizemos uma vez o lance da limusine, quem ganhou foi o amigão do Mota. O Modena ganhou? Ah, ele ganhou. Lembra que o Modena foi e voltou? E voltou de limusine, velho. Só falta ele ganhar de novo. Já pensou? É porque agora agora. Viu o que ele falou? Tô me sentindo. O difícil foi depois quando voltou, né? E o dia seguinte. Aí é triste. A realidade é triste. Bom dia então, de princesa pro Modena. Liga lá. 2896-4665. Ligue agora. Faça a sua reserva, tá bom? Incrivelmente, mesmo com a crise financeira que a gente vive, esse ano nós temos aí uma venda superior até do ano passado. Legal. Muito legal, bacana. Muito bacana. Então aproveite, fala lá com o Tinoco, com as meninas, você pode parcelar em 6 vezes, você não tem tempo, fala com a sua esposa, liga agora. Durante o dia liga. É ela, fica ligando. E aproveite com memória aí, de repente liga. É uma maneira que você tem de dar de presente para sua namorada, para o seu namorado, ou presente de Dia dos Namorados. Porque o resort vai acontecer nos dias 9, 10 e 11. É véspera de Dia dos Namorados, segunda-feira Dia dos Namorados, comemora no dia 11. Imagina, você vai ter um cartão a semana toda. Porque se um der pro outro, outro der pro outro. O que acontece? Tapa na camurça durante quanto tempo? Ah, vai longe, hein? Ah, vai? Vai longe. Vai, né? Vai longe. Um presente desse? Porra, puta mas então, né? Vai longe. Resort do Estádio 97 tem apoio da Cassineira, do Edu Botões, também da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou. Apoio da Slot Car Brasil. Vai ter o Autorama da Slot Car Brasil lá também. Tá muito lá. Obrigado, né? Sim. E já de antemão vou agradecer o pessoal também, viu, mano? Que vai estar com a gente novamente. O Daniel Mancini, da Madrugão. Boa! Vai estar com a gente de novo. Amanhã a gente começa a passar mais detalhes. Queria agradecer o apoio também da Madrugão, que vai estar mais uma vez com a gente. Legal. Muita coisa bacana acontecendo no resort do Estádio 97. É um resort de 18 anos, né? É. E esse... Mal vocês esperam para saber o nome dos times do Society. E esse ano... vai ter o futebol de rua também, né? Futebol de rua. A novidade do estádio. Né? E esse ano, para não correr risco, não ter problema nenhum, o Motinha vai estar com uma melancia na cabeça. Melancia? Porque tem a prática lá do tiro-alvo, lá do arco e flecha, entendeu? Oh, lá em Bangu. O pessoal não sabe, mas não tem arco e flecha lá no resort. Você pode praticar, entendeu? E eu tenho uma sugestão melhor. Qual? Quer colocar, na verdade, não é a melancia na cabeça, é o Mota subir na melancia, as pessoas acertarem ao contrário? O Mota. Mas aí você já cai direto ao fato. Aí já vai fazer o tiro ao Mota. Tiro ao Mota. Ah, legal isso. Tiro ao Mota. Motinha, você vai no arborismo? Não. Vai, eu tenho medo de cair da árvore. É alto, muito gordo. É alto o trem lá, hein? Mas a molecada adora aquilo. E o Mota, quando cai de 4, não levanta. É duro tirar ele da mata, viu? Estranho, pô, Mota, o que seria de nós se a gente não tivesse você pra encher o saco, cara? Tô vendo, velho. Tô vendo. É melancia na cabeça, derruba da árvore. Motinha. Da outra vez, que era mesmo? Que ia fazer um ringue lá pra mostrar no meio. Na entrada, na recepção, você ia ficar giratório. É. Bom. Hoje vai ter o decreto individual do Alê também. Decretos individuais do Alê. Você bate na porta cada pessoa. Você bate na porta do quarto dele. A gente vai falar o número do quarto. Tem uma fila. Vamos pro telefone. Hoje só ouvintes virgens. 3284-7097. Oferecimento de Bozano. Vão, né? Jeito de garoto. Cuidado de homem. Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Toca as Drubal. Toca as Drubal. Tobias. Tobias. Marlone. Tobias. Travou, meu. Alô. Alô? Quem fala? É, Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Domênico. Como é que estão as coisas aí com vocês? Tamo aí, beleza? Beleza. Rafael do quê? Acerta meu time, não? Oi, não entendi. Acerta meu time? Não acerto nada. Não tenho bola de cristal. O nome inteiro. Calma. Vamos lá. Por partes aqui, como é que é o nome completo? É Rafael Ribeiro Claro. E quantos anos? Eu tenho 39. 3.9. 3.9 hoje ainda. Ah, acabou, Domingo. Acabou o que que acabou? Estamos mais em horário de verão, tá escuro pra cacete, velho. Ah, porra, tá claro. Ah, sensacional! Muito escuro. Não, velho, tá nada claro ainda. É, escuro. Sensacional. Pô, começou outono. Sensacional. Começou outono. Oh, e o bairro? Eu moro perto do Rio Pequeno aqui. ZO. Já ligou? Já ligou? Pega o seu banquinho. Você já ligou, amigão? Já ligou? Saia de mansinho. Pera aí. Já ligou, né? É. Hoje é dia faz muito tempo. Tá, mas hoje é dia dos que não ligaram. Hoje é dia dos virgens, velho. É, desculpa, amigo, mas hoje é dia dos ouvintes virgens. E já que você é do Rio Pequeno, vai pro córrego, velho. Não sei, tem jeito. Mano, dá dó, é dá verdade. Dó. Mas aí, tenho dó do ouvinte, mano. Eu sei, mas aí a gente tem que também ter dó daquele que fala, nunca ligou. Eu nunca liguei, eu quero tentar. Faz 10 anos que eu tô tentando. Faz 8 anos. O primeiro que ligou foi assim, não foi? Falou, tô 10 anos. Ah, mas o esforço é o mesmo, né, mano? Não, não é o mesmo, não. É sim. A chance já aumenta uma vez. Nunca ligou. Já conseguiu uma vez? Marloni. A véia. Quem colocaria um toque de celular com o nome do Marloni? Não sei. O mãe dele. Não, quem que pensou nisso? É, a mãe dele, é verdade. A mãe do Marloni. A mãe dele faria. Cretino do Benja. Alô? Alô? Quem fala? É o Flávio. Olá, Flávio, tudo bem? Você já ligou também, né? Beleza, Flávio do quê? Você quando já ligou? Fala assim... Flávio Marmini Vaina. Você nunca ligou, né? Não. Nunca liguei, primeira vez. Olha o databá, hein? Flávio do quê? Repete aí, como é que é o nome? É Flávio Marmile Vaina. Marmile. Marmita. Marmile, mas isso é o quê? Árabe? Não, é italiano. Italiano, Marmile. Marmile. Marmile, com dois L's. Pensei que era Narguile. Não. Narguile. Quantos anos você tem? 24. Ah, RG2.4 assumiu. Sumiu, né, velho? Tá sumido, e aí? Domênico, você já tomou leite? Já tomei leite aí. Direto dos marmilhos da vaca? Sim. Ah, sensacional! Sensacional! Já tomou, hein, aquele leite sensacional. Que o cara vai tirando na nem hora. Eu me aguento, eu tenho nojo. Você sabe que a gente alguém não tá acostumado? Já tomou esse leite? Tenho nojo. Passa mal. Falaram pra mim que passa mal, velho. Você já tomou? Passa nada, passa mal mano. Os fresquinhos, velho. É um pouco mais forte, mas, por exemplo, se você toma... Eu já tomei aí quando... Não passa mal, mano? Então, pra quem não tá acostumado, o cara pode ter uma diarreia leve, Diarreia leve? Mas... Uma desinteria. É gostoso, Domenico, é um outro tipo de leite, velho. Não parece nada. O quê? Tem nada a ver com esse leite aí, né? Não, mas o leite que você tá acostumado de cachinho, aquele de padaria, não tem nada a ver, velho. É pasteurizado, né? Diferente. É um leite muito mais saboroso do que esse leite que você encontra em mercado. É leite, aí. leite. Eu tenho nojo, não tomo. Tem nojo. Gente que inclusive mistura com água. É, coloca aí tipo 2/3 de leite ou... Nossa. Sai quente, e coloca água porque aí você consegue diluir. Mas quem não tá dentro da vaca, cacete. Você queria que saísse gelado o leite? Quem tá dentro da vaca, cacete, o leite. O legal você fazer, você levar um pouquinho de achocolatado no copo. Ah, pronto. E já mistura. Vai na hora. Quem porque falou? É como se fosse um milkshake. Quem que questionou porque sai quente? Quem questionou? Não, eles estavam falando, mas sai quente o leite, óbvio. Tá dentro da vaca, cacete. E o Mota é melhor que ninguém sabe, né? O Mota é de cabra. Ah, leite de cabra. Leite de cabra macho. Muito forte. Cabra você nunca macho. Comeu queijo de leite de cabra? Era o Portugal que tomava leite de bode, né? De touro. Tá certo. Ó, meu velho. Falando em leite, lembra queijo, pô, saudade de comer um queijo canastra, viu? Da Serra da Canastra. Puta, é bom esse queijo, hein? Eu não sei nem o que é isso aí. Você nunca comeu, Dudu? Não lembro, nossa. Não é. Eu adoro queijo. Um pouquinho caro, adoro mas queijo. É bom. É, muito caro. Nossa. É. Um pouquinho caro. Pão, queijo e manteiga pra mim é o meu... Mas aquele queijo Gouda meu lá viver. É bom, né, mano? Gouda é bom, mas é caro viver. Também. É o meu viver. Gouda é bom, Rocforte é bom, Grana Padano é bom. Massa, né? Tudo que eu adoro massa, queijo. Moço. Queijo é bom pra caramba. Ah, eu adoro, velho. Queijo adoro é queijo. Bom demais, viu? Queijo, porra, nossa. Queijo é muito bom. Eu gosto daquele queijo, Domênico, aquele queijo que o rapaz mandou pra gente? De nozinho. Mercadão? Aquele queijo de nozinho, aquele lá é o do Rony. Quem mandou pra gente? Rony. Foi o pessoal da banca do Rony. Um abraço pros caras lá. Eu fui lá visitar que inclusive a banca dele. Eu gostaria de dizer pra você e diria pra ele também. É o melhor queijo branco que eu já comi na vida. É o do Rony. Aonde? É? Queijo do Rony é muito bom. É, Rony no Mercadão. E lá tem aquele queijo de nozinho também que é muito bom. Bom, o cara podia mandar pra nós de novo, né? Agora já mandou, né? Agora cabe nós ir lá e comprar, né? É. Eu fui lá, Dudu. É? E aí? Legal, bacana. Vamos lá uma hora, velho? Vamos. Vamos no Mercadão lá? E precisamos ir lá na vila. É bom porque ele para na porta Madalena, lá e pode deixar o carro. Só na lojinha de queijo. Você sabe que boa. O estádio podia ir lá, né? Um dia, né? No Mercadão? É, fazer uma promoção de, sei lá, vai lá e volta. Ô, mano, como é que legal. Por que é vai lá, come velho? Aquele sanduba de mortadela, que é legal, pra caçamba. Ô, Domingo, é grande, hein? Conta essa. Ô, mano, por que é legal vai com e volta. Velho? Porque é legal com o RG? Porque o RG pode parar na porta em qualquer lugar e deixa o carro lá, ninguém multa, mano. É verdade, o RG não pega fila nesses picos aí. É mó treta parar o carro no Mercadão. A única coisa, é difícil. A única sacanagem no Mercadão é isso aí, viu? Puta, uma máfia pra estacionar do cacete, viu? Mas esses lugares é bom, vai de táxi, né? É. Pouco RG. Melhor coisa. Pouco RG. Coloca o RG lá, não pega nada, tipo. Ô, velho, e o bairro? Parque São Domingos. Ô, Benjinha, Parque São Domingos. Vamos passear no parque. Aí fica falando da música do Racionais. Mandar um abraço. Ele não ia falar nada. Ele disse que Parque São Domingos é Pirituba, ele já passou aqui. Você vai na Giovanni Recordati. Giovanni Recordati, amigão. Recordati é viver. Vamos. Sensacional! Acelera aí que hoje tem jogo da seleção. O jogo é 9h45. Tá louco. E qual que é o time? Assim? Tricolor. Tricolor. Vou te perguntar. Qual é o símbolo que está na camisa do RG número 2? Olha, tem dois símbolos. Do lado esquerdo da camisa da CBF. Já matou. Parabéns. Do lado direito do H-Core. Boa, tá vendo? Quem assiste o Estádio 97 pelo Facebook e participa aqui, tá vendo? Responde a pergunta e ganha prêmio. Ganhou a camisa. O próximo ouvinte eu vou fazer... Você viu que o senhor tá me atacando desde que você chegou aqui, né? O próximo ouvinte eu vou fazer uma pergunta também. Tô só anotando. Próximo ouvinte, eu vou fazer outra pergunta. Boa. Aquele que assiste pela internet aí, pelo Face, ganha prêmio aqui. Boa. Ó, duas notícias do São Paulo. Uma, o Wesley voltou a ser relacionado. Vixe, isso é bom? Isso é bom? Não sei. Não sei se é bom ou se é ruim. É. E o Lucas Fernandes aí tá com uma lesão, viu? Vai ficar aí 15 dias fora. Quem? Lucas Fernandes. Ó, esse Lucas Fernandes também, hein? É. De tá vidro. Fica, né, velho? De vidro? De vidro. Será? Que posição é esse cara? Ele é um meio atacante. Ele, então aí eu acho que, né, não vai dar chance pra ele. Então o Wesley tá voltando, gente. Mas desculpa a minha ignorância, veio categoria de base. Muito bom. Criado com leite com pera e cotia, velho. Chega em campo, leite, aí nos profis, leite com pera. Aí chega em campo, RG, na hora de jogar com os profissa. É, o maluco faz isso, dessas rameladas aí. É, não é isso que acontece com o Júnior, não é isso que acontece com o Luiz Araújo. Ganhou o quê, Júnior? Ué, mas quem tô é começando, velho. Tá louco. Júnior era do Grêmio, não era do teu time. Tá, mas o Luiz Araújo é, o Rodrigo Caio então, é. Ganhou o quê esses aí? Ganhou o quê? O Rodrigo Caio que falou que medrou pro Corinthians também. Medrou, como assim? Falou, tá demais hoje, opa, vocês não lembram disso? Você tomou o quê, velho? Ah, tá bom, vamos humilhar de vez. Tá, tem um tal de Rogério Ceni, serve? Rogério? É. Quem foi mesmo? É. Pergunta isso pra ele quando você entrevistar ele. Eu pergunto. É, ele gosta de mim, o Rogério. Não gosta. Foi, um abraço pro Rogério. Não gosta, agora não gosta mais, ó. Gosta sim. E o Rogério falou que quer ganhar de qualquer jeito, né? Que não tem essa de porque vai os reservas. O objetivo é conseguir o primeiro lugar lá, né, pra conseguir aumentar os pontos. Ô, Flávio. Oi. O Rogério, lógico, nas entrevistas coletivas, ele mostra aí que não é toda aquela felicidade, vem enfrentando dificuldades. E ele fez um acerto, viu, Sombra? Só um parênteses aí antes de você dar uma continuidade. Houve um acordo aí entre o patrocinador lá e o São Paulo a respeito da estampa da camisa do treinador. O Rogério continuará utilizando o vestimento social, ele não abriu mão de tá vestindo aí o traje social dele. E o São Paulo fez um acordo com o patrocinador e esse patrocinador vai estampar 3 meses a camisa do São Paulo no lugar daquela Prevent Senior. Ele vai ficar no patrocínio master da camisa do São Paulo durante 3 meses. Pra não haver o rompimento do acordo, né? Não, legal, bacana. Se ficou bom pros dois lados, aí beleza, né? Que eu acho que também, se o cara tem o direito de querer se vestir do jeito que ele quiser, né? É, mas depende, o cara é funcionário do clube. O Domênico não tem o direito de se vestir como ele quer. Não? Não. Como que você vestiria o Domênico? O Domênico, se ele quiser vir trabalhar de chinelo e regata, ele não pode. Ele trabalha numa emissora de rádio. Não, mas eu mano, o Domênico não vai, você tá fazendo. Comparação não. As pessoas têm que seguir uma conduta, as pessoas têm que ter. Você tá falando lei. Como se o Rogério estivesse entrando em campo como um mendigo. Não, mas ele poderia simplesmente cumprir o acordo comercial que o São Paulo fez com o patrocinador. Qual que é o problema? Fez com o patrocinador, mas não fez com ele. Ok, mas ele é funcionário do clube? Mas, mano, desde o momento que você tem um contrato que reza também direito de imagem entre clube e jogador, então que lá no começo, quando o clube e Rogério assinaram o contrato, isso tivesse sido visto. Ah, mas é na boa, Sombra, por mais que eu concorde com você nesse tópico, mas se a rádio faz aqui um acordo comercial com alguma empresa pra gente fazer um evento, e na camisa tiver estampado o logotipo de algum parceiro da rádio, eu não posso chegar aqui no Zé e falar, não vou usar porque eu não ganho mas, nada. Mas, mano, aqui somos nós e lá o Rogério, ele tem o direito de pensar como ele quiser. E eu também tenho direito de imagem. Mas olha, é uma mala, viu, bicho? Cansou de vir trabalhar de bermuda e camiseta. Cansou de vir trabalhar. Ele vinha com aquela camisa de vaca. Eu sou artista, velho. Aquela camisa de vaca que ele vinha. Tá ditando regra. Cansou de vir trabalhar de bermuda e camiseta. Vocês ficam entrando na pilha do Não, mas eu não vinha de chinelo. Ele quer encher o saco. Eu não vinha de chinelo. O que fazer com a defesa de São Paulo? Você vê que falta... O que você acha, do seu ponto de vista de torcedor, o que falta? É mais treino? Você acha que tá faltando alguém orientar direito? Você acha que é apenas uma fase? O que acontece pro São Paulo tomar gol todo jogo? Olha, eu acho que falta muita também proteção do meio campo, porque eu vejo que tá subindo os dois laterais, o Thiago Mendes, o Cícero sobe, e tá sobrando só os dois zagueiros e o Jusilei ou o João Schmidt quando jogam. Então acho que falta assim uma compactação um pouco melhor, para poder não sofrer tanto cruzamento na área, tanta infiltração. Eu fui no jogo contra o Ituano no Morumbi e toda hora eles conseguiam passar e chegar muito com muitos jogadores contra dois, três zagueiros nossos. Então acho que falta assim, uma compactação um pouco melhor, e isso é questão de treino, é questão do dia a dia que vai melhorando. É, acho que... Com o tempo, né? Vai levar um tempo. Você tem razão, sim. O São Paulo, ele... Com o Rogério Ceni, ele tem um esquema de jogar, de sair logo para cima do adversário e sai todo mundo, né? É aqui uma abafa para cima do adversário. Tanto é que os gols que o São Paulo toma, pode ver, são bolas esticadas, metidas, que o cara sai na cara do zagueiro, driblou, pronto. Tem o goleiro na frente. Você gostou do futebol do Jusilei no domingo? Olha, eu não acompanhei muito o jogo no domingo, porque eu tive que sair uma hora. Mas, assim, eu acho que ele, quando ele atingir a forma ideal, ele vai ser um excelente jogador pro São Paulo. Eu gostei, domingo, eu gostei do futebol do Jusilei. Mas eu acho que tá amarrado, tudo, né? Exatamente, tudo vai ter que... vai evoluir. O Jusilei... Podia arrancar uns dois, três órgãos aí pra ajudar, né? Ele é amarrado. Não, você tá louco. Ele é amarrado, parece o João Schmidt jogando. Ambos atingem a velocidade máxima, sim, velho. O Schmidt é bom jogador, mano. Não tô dizendo, mas eu acho que velocidade. Exemplo, o São Paulo já devia se livrar do João Schmidt. Já vendeu, entrega. Não vendeu, Mota. Onde você tirou que vendeu? O João Schmidt? Que absurdo, meu. Ele não vai. Não vendeu, vai encerrar o contrato. Ele não quis fazer o contrato novo com o São Paulo. Encerrou o contrato, ele vai embora, vai só embora, não vai embora. Vendeu não, vai embora. Então, mas ele tem um contrato ainda pra cumprir. Ô, Flávio. Oi. Até onde pode ir esse São Paulo? Com este elenco, por exemplo, em termos de Campeonato Brasileiro, em termos de mata-mata, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Sul-Americana, em cada torneio, onde você vê que pode chegar o São Paulo? Eu acho assim que se arrumar a zaga, acho que dá para conquistar algum título de mata-mata. Brasileiro é complicado, a gente já está acostumado a ganhar. Então, aonde? Precisa ter elenco. Cê é louco. Sem elenco, não tem como ganhar campeonato brasileiro. Mas a gente hoje, por exemplo, perde o Cueva, já era o time, né? Então, acho que precisa de mais elenco. Mas numa competição como o próprio Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, se conseguir ajustar um pouco a defesa, a gente consegue, acho que, levar esse campeonato, sim. Mas você disse ajustar a defesa e um pouquinho antes você disse que a defesa fica muito exposta em virtude, talvez, de um meio campo ali um pouco fragilizado. Tem que arrumar um bom meio campo, e meio campo, quando eu digo, é todo meio campo, o conjunto, né? Os meias, os volantes, ou o volante, E a defesa não, porque a defesa você entende que ela é boa. É, que na verdade, RG, é tipo, um sistema defensivo, né? Não o zagueiro meio campo, enfim. É um sistema defensivo que se arrumar, entendi, a gente pode chegar a algum título. Aliás, o São Paulo tem dois zagueiros, né? Um terceiro que não pode jogar todos. O São Paulo tem o Maicon e o Rodrigo Caio. Você fala assim, os zagueiros comprovadamente que já tiveram êxito no São Paulo. Então, atuando. Talvez... E o Lugano, que quando entra, não é assim. Não tem comprometido. Ele não tem comprometido, sim, mas é um jogador que a gente sabe que já não tem mais a mesma velocidade, porque de determinado momento, como joga o São Paulo, pode tomar uma corrida e tomar a bola nas costas, né? O Lugano é igual aquele pastor alemão que trabalha na PM, que prestou bons serviços durante um bom tempo, mas que já tá meio que fora de combate. Que aí o PM tem a opção de adotar o cachorro. Ele leva pra casa e fala, chega aí, não precisa mais ficar farejando. Nossa, droga, fazendo. É verdade, o cachorro ele tem um prazo pra trabalhar também. Mas, ô mano, se você bota o Lugano, por exemplo, eu entendo dessa forma, posso até estar enganado. Mas se você pega o Lugano hoje e bota, por exemplo, ali na defesa do Palmeiras, o cara vai funcionar, velho. O cara vai jogar bola. Funciona nada, RG, não dá mais. Funciona, mano. Né? Funciona. Não, funciona em que nível, né? Dentro desse esquema do Palmeiras, com esses jogadores, sim, ali na frente, o cara vai jogar bola sim, cara. Se fosse o Lugano zagueiro do Palmeiras, eu acho que não ia mudar muito o favoritismo do Palmeiras em termos de campeonato. Exato. Dilui porque a responsabilidade. O time tá arredondado, o time tá certo, o time deu liga. Então, dilui, cara. É o que eu falo do Edu Dracena, não é uma crítica. Mas, pô, você bota o Edu Dracena ali, o cara joga bola, lógico. Flávio. Ô, Sombra, só passar a informação aqui também, ó. Angélica Mota, ela falou que viu o irmão do rapaz aí desaparecido em um ponto de ônibus na Raposo Tavares, próximo ao quilômetro 19, hoje, por volta das 17 horas. Opa! Olha aí, ó. Começaram a chegar algumas dicas. Opa, olha aí, que importante. É que isso aí que nós estamos falando, olha, só abrir um parênteses na sua participação, viu, Flávio? É porque nós anunciamos aqui agora há pouco que desde o dia 23 tem um rapaz com distúrbio mental e deficiente auditivo e ele manca da perna direita, ele tá sumido desde o dia 23. E a última vez que ele foi visto foi na Raposo Tavares, na altura do quilômetro 17, quilômetro de 18. Quilômetro 18. Ele tava vestindo uma calça de tactel verde escura e agasalho cinza. E a gente solicitou, então, que pessoas que tivessem alguma notícia, tivessem alguma informação, tivesse visto, não importa o dia e o horário, que pudessem informar. E, inclusive, se você sabe, passe um Twitter para nós, passe uma mensagem por e-mail para o bar@97fm.com.br. bar@97fm.com.br. Então, uma ouvinte diz que viu esse rapaz hoje às 5 da tarde na Raposo, mano. É, ela disse que viu ali próximo ao quilômetro 19, por volta das 5 da tarde hoje, na própria Raposo. Angélica Mota. Talvez esteja rodando ali, né? É, tá perdido. Né? Tá perdido ali. É isso aí. Se que tiver pela Raposo, verdade, aí, se continuar vendo ele, dá um alô pra gente. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Para que amigo, ache o rapaz aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Última. Tem eleição aí, né? Leco e Pimenta, no próximo dia 18 de abril. Pra você, como torcedor, você tem alguma torcida? Pra você, tanto faz? Como que você vê isso? Olha, eu acho assim que hoje, diferente de alguns tempos atrás, nós temos dois candidatos, sim, que podem fazer muito bem pro São Paulo. Porque alguns anos atrás, simplesmente não tinha uma oposição forte. Eu lembro uma época que foi até o Aurélio Miguel, que foi o presidente da oposição, candidato, né? Meu Deus, hein? É contra o Juvenal Juvencio aqui, né? Uhum. Não precisa nem falar. Então, acho que qualquer um dos dois, o Leco, pra mim, tá fazendo um bom trabalho, né? Tá tentando tirar o São Paulo do buraco que o Aidar deixou. E o Pimenta, em grande história, é um dos presidentes mais vitoriosos, se não for o mais vitorioso da história do São Paulo. Então, acho que qualquer um dos dois, São Paulo vai estar muito bem representado. Tá bom, beleza. Flávio, abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, posso fazer o merchan? Mas isso aí é uma obrigação, sim, tá na constituição do estádio, né? Maravilha. Isso é uma obrigação. Então, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. Eu queria uma ajuda aí do McDonald's, que eu esqueci. Vamos lá, olha, por exemplo, todo dia é dia de... que aconteceu domingo? O que aconteceu? É dia de clássico. Todo dia é de clássico no McDonald's. Aê, moleza. Boa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Nunca foi tão fácil, hein? Maravilhoso. Moleza. Quando você pode buscar? A partir de amanhã, 3 dias úteis, entre 9 da manhã e 5 da tarde. É só até as 5, porque o Ben já disse que não gosta de cruzar convites nos corredores. Proibiu. O tá Benjinha não tá aí hoje, infelizmente. Meu? Ia dar uma zoadinha nele. Agora só ampassando, velho. Ele tá com problema no dente, ele arrumou um bom horário. No dentista. E o RG, e foi fazer pode mandar pra mandar uma moela? Claro. Pra quem? Gabriela. Gabriela, hoje eu vou fechar a janela e você vai ver o sol. O sol. Que o isso, sol. RG. Eita. O sol. O sol na mão. E só o lembrando aqui, mão. O RG terminou aqui, viu? Bolívia 2, Argentina 0. Ih, rapaz! Tá rolando o jogo aqui, Equador 0, Colômbia 2. E Chile 2, Venezuela 0. E recordar é viver, mano. O que que aconteceu com o Messi, que ele pegou 4 jogos, velho? Ah, o Messi, ele teria ofendido o árbitro e principalmente o Bandeira daquele jogo, que era um trio brasileiro, naquela última partida da Argentina, RG número 2. Sim. Que foi contra o Chile. E, inclusive, Sombra, existia a possibilidade até de dos árbitros, porque ele falou tudo aquilo na cara daqueles árbitros ali, cambada de bundões, e não tiveram culhão para expulsar o Messi. Sei. Aí acharam até que ele tinha relatado na súmula as ofensas, mas não, parece que o Messi ele foi julgado pelas imagens. E aí eu volto a falar aqui que é um absurdo o que aconteceu, RG. Porque, primeiro, vamos lá, por partes. Se o árbitro ouviu tudo aquilo de maneira passiva e calado e o Bandeira idem, e não tiveram culhão para expulsar o Messi, sim, se tivessem relatado isso em súmula e o Messi posteriormente ser julgado e pegar uma pena por causa da súmula, sim, eu acharia um grande absurdo, já não concordaria com isso. Sim. E acho mais absurdo ainda, RG, o Messi ter dito o que ele disse na cara de todo mundo ali, ninguém ter expulsado o Messi, o árbitro não ter relatado em súmula, sim, e as pessoas pegarem imagens de televisão para julgar o Messi e tirar o Messi aí desses jogos da, das eliminatórias. 4 jogos? 4 jogos. É um absurdo, RG, porque o negócio é o seguinte... Oficializou, né? Se o árbitro e o Bandeira, que ouviram tudo aquilo e não fizeram nada, estranho. E eles são parte... Tem uma coisa, RG, claro. É pegar uma imagem de televisão e você julgar uma imagem que o árbitro não tenha visto. Por exemplo, eu te dei uma cotovelada na boca, você caiu lá sem 4 dentes e o árbitro falou, não viu o que aconteceu, não me expulsa, eu continuo em campo, você vai pro departamento médico. Sim. Aí eu sou punido posteriormente com a imagem? Eu concordo, porque aí é uma cena que o árbitro não viu e não pôde interpretar. A partir do momento que o árbitro tá lá, em loco, vendo o que tá acontecendo e ele não se manifesta, sim, vai chegar depois uma comissão de arbitragem pra julgar o cara, absurdo total, cara. É. Total. Ô, mano, sem relato do árbitro, ridículo, né? Sacanagem, né? Fala, mano. Irmão. Não, essa história da federação parece muito o STJD no final do Campeonato Brasileiro, né? Parece tipo que quer aparecer, tirando o principal ato da Copa, das eliminatórias, faltando 5 rodadas. É muito pra se aparecer, ridículo, pra sair na mídia. Carregou demais mesmo, você tá louco. Eu espero que revertam isso daí, mas porque... Cabe recurso, fosse, né? Até cabe, RG, mas vai saber a boa vontade aí de julgarem isso. Mas é de fato um absurdo, cara. Total absurdo. Mas é isso aí, amigão, manda seu placar então hoje. Tem Brasil e Paraguai daqui a pouco, aí 9h45 da noite. Ah, 4-0, Brasil. Hoje é jogo de goleada, também acho. O Brasil se classifica hoje pra Copa do Mundo na Rússia. Aí sim, mano, ó, a Copa é logo mais, hein? Ano que vem já tem Copa, RG. Parece que a Copa do Brasil foi ontem, cara. Inadmissível, né, cara? O ano que vem tem Copa. Porra, parece que foi ontem que a gente tomou de 7, velho. Pois é, cara. Passa muito rápido. Parece que foi ontem que a gente tava lá na Easy, lá fazendo o Fest, lembra? Porra, meu. O tempo é senhor. Porra, cara, 4 anos já, maluco. 4 anos, bicho. É, já estamos chegando, né? Passamos por 3. Ano que vem chega o 4. Mas então, obrigado, amigão. Valeu pela audiência aí. Valeu, mano. Valeu, cara. Obrigado. Pô, mano, vou pra minha 16ª Copa, hein? Era, RG. E faz, hein? E faz, hein, velho. Puta, velho, mas não parece. Graças a Deus. Você tá bem jovem, viu? Imagina. Estádio 97 trazendo mensagens através do nosso WhatsApp. Quer participar através do nosso WhatsApp? Então anota aí o número, 94-353-0150, 94-353-0150. E quem assiste o Estádio 97, ou melhor, quem quer assistir o Estádio 97, pode curtir lá no facebook.com/energia97fm. Se assiste lá na nossa página, tá bom? Aqui é Cleiton Leitão, Pilar do Sul, São Paulo. Quero perguntar pro mano se essa seleçãozinha dele aí agora do Brasil é melhor que a que o Palmeiras foi base em 98 e 2002. O Palmeiras forneceu a maioria dos jogadores para essas seleções. E foi a uma final e ganhou outra, né? Eu quero ver se essa vai repetir esse feito. Abraço. Abraço. É, 98 foi a seleção que tomou uma escovada da França no final. E 2002... A 94, 2002... Não, 94 é outra coisa. 94 não era a base do Palmeiras. Onde você viu a base do Palmeiras em 94? Tinha, algum, tinha o Zinho lá, tinha o Mazinho. Mazinho, acabou. Acabou, Paquito. Acabou, acabou. Seleção de 94, era Taffarel no gol, o Jorginho na direita, Aldair, Márcio Santos e Branco. Mas tinha jogador do Palmeiras. O meio-campo ali era Mauro Silva, Dunga, Zinho e Mazinho. Pô. E na frente Bebeto e Romário, Paquito. Aí se for ver base, então tinha muito mais do São Paulo. Pois é, base de Palmeiras, tá equivocado. Tinha alguém? É, 2002. Ronaldão, Miller. 2002, tinha o Marcos do Palmeiras da seleção. Quem mais tinha lá de 2002? Do Palmeiras 2002? Aí? 2002? É, na seleção. O Marcão tava lá. O Marcão era o goleiro. Que o Fuscão... Tinha o Edmilson, em São Paulo... Vamos lá, vamos escalar aí. 2002? Eu não lembro 2002 de cabeça. Tem que pegar. 94 eu lembro. Mas... O Rock Júnior não tava? Tem que pegar. Vou pegar a escalação aqui pra não falar bobagem. 94 eu ainda lembro. Rock Júnior do Verdão. Não. Marcão, Rock Júnior, tinha no meio César Sampaio, não era? Sampaio em 2002? Ah. Não lembro, eu não lembro, não, cara. Não tava mais não, mano. Você foi assistir algum jogo da seleção? Rivaldo. Mas não tava no Palmeiras. Mas passou pelo Palmeiras. Mas não tava no Palmeiras, não é base. Mas passou. Mas peraí, você também tá falando de base do Corinthians. O Rivaldo, o Rivaldo é mais base do Corinthians que do Palmeiras. Jogou primeiro no Corinthians. Jogou primeiro no Corinthians. Você é louco. Mas você sabe que o que destacou foi uma passagem. Peraí, o Rivaldo foi revelado no Corinthians. No Mojimirim. Não, o Rivaldo foi revelado no Corinthians. Ninguém sabia que era coitadinho. O Corinthians passou no Mojimirim. O Corinthians passou lá no Mojimirim, pegou o Rivaldo, o Leto e o Valber e trouxe pra São Paulo. Deu banho, tirou o RG dos caras. Os caras não tinham nem RG, tá de brincadeira. Tem aí a seleção que ganhou 2002? Tá abrindo aqui. Tá abrindo aí? Tá abrindo aqui. Mas a pergunta, você foi assistir algum jogo da seleção em estádio que te marcou? Alguém foi assistir algum jogo da seleção? Não, nunca vi seleção. Nunca vi. Eu vi uma vez só com... Eu fui com o Benjamin, inclusive, foi naquele jogo. Eu vi, Corinthians e Chelsea, ano passado. O Leão era técnico da seleção brasileira, RG? O Brasil acho que empatou, se não me engano, com o Peru aqui no Morumbi. Fui no jogo, no Morumbi também. No Morumbi. Fui no jogo, no Morumbi. Eu lembro que naquele dia, foi 2001, a gente foi chamado pro Fala Que Eu Te Escuto com o Fiore Gigliotti. Eu fui no Maracanã, Brasil e Paraguai, em 69. Mas, Sombra, tem os convocados, ó. Vai lá. Goleiros, Marcos, Dida e Rogério Ceni. É, bom, aí vai, temos um do Palmeiras e um do São Paulo. Laterais, Cafu, Belé... E o Dida, na época jogava em qual clube? Dida em 2002? Corinthians? O Dida não lembro. Ou tava no Milan? Não, acho que já tinha saído. Mula. Bom, é que o Dida não dá pra dizer a cara do Corinthians. Ele tá no Milan, Cruzeiro, né? Laterais. Onde ele se consagrou foi no Corinthians. Cafu, Belete, Roberto Carlos e Júnior. Belete, Cafu passou pelo Palmeiras e São Paulo. Cafu passou, Belete passou no São Paulo, tem mais anos. Mas o Cafu é uma cria do São Paulo. Laterais, Cafu, Belete, Roberto Carlos e Júnior. Júnior estava no Palmeiras. Zagueiros, Anderson Polga, Lúcio, Roque Júnior. Anderson Polga, Roque Júnior. E Edmilson. Roque Júnior estava no Palmeiras. Edmilson. Meias, defensivos, Emerson, foi cortado, entrou Ricardinho, Gilberto Silva, Kleberson e Vampeta. Meias ofensivos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Juninho Paulista. Rivaldo do São Paulo. Atacantes. Juninho Paulista. Luizão, Ronaldo. Mas Luizão passou por todos. Denilson e Edilson. Denilson passou pelo São Paulo e Palmeiras. Tem só tem São Paulo aí, velho. Tem Edmilson, tem Belete, tem Kaká. Rogério Ceni, tem Kaká. Meu Deus. Rivaldo. Então, mas você fala de que tava, Mike, tava. Quem estava no time. Tava lá na seleção. Quem passou pelo time? Times. Marcos. Ah, Marcos. Pela ótica do Mano, pela é quem passou. Ótica do Mano. Não, tem o time. Mas o Mano, essa ótica do Mano não existe. Tem o time, tem o time. Não existe. Quer dizer que agora você tá louco. Olha o time. A ótica do Mano. Olha o time. Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Cafu. Tem dois do Palmeiras aí. Cafu e Roberto Carlos. Cafu. Gilberto Silva e Kleberson. Dois que estavam jogando no Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Ele já tinha saído. E o Ronaldo? Então, se for ver, tem dois do Palmeiras aí, que jogava no Palmeiras. Então é isso aí. É o Marcão 2002, e o Roque Júnior. 2002 é isso aí. Depois da Copa foi embora o Roque Júnior. Então, a escalação, ó, titular, era o Marcos, velho. Porque ele jogava com três zagueiros lá. Era o Lúcio, o Edmilson e o Roque Júnior. É. Aí jogava lá com os dois alas. Na direita lá era o Cafu, na esquerda era o Roberto Carlos. Isso. O miolo lá era o Gilberto Silva e o Juninho. E o Kleberson. E o Rival. O Kleberson jogou. Não, não. O Juninho Paulista. Era o Juninho Paulista, Gilberto Silva, os dois alas e o Ronaldinho Gaúcho um pouco mais avançado. Na frente era Rivaldo e Romário. Isso. Mas o Kleberson era o Ronaldo. Não, não, não. O time era o Kleberson, mano. Rivaldo e Ronaldo. O time era então, o Kleberson. Era Rivaldo e Ronaldo. Kleberson. Não, era Rivaldo e Ronaldo. Eu falei Romário. Romário. Ah, perdão. Era Rivaldo e Ronaldo. Era Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Então eram os três ali, o Ronaldo Gaúcho armando, o Rivaldo junto na frente com o Ronaldo. Isso. É, então aqui, de base do Palmeiras. Mas é que o goleiro era o Marcos. Ele falou de acordo com o que você falou dessa seleção. Mas mano, você agora há pouco estava falando a base da seleção, o Fagner também não é nem titular. Não, mas peraí, não é você porque... Você falou do Paulinho, Paulinho passou. Não é porque o Fagner tá se poupando pra jogar o Campeonato Paulista. Vai te catar. No extra, jogo. Atenção, vamos falar do extra. No extra, a Páscoa é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. No extra, você encontra tudo o que precisa pra reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então... pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa, chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes e parcelar tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão extra. Ó, anota aí, ó, lascas de bacalhau por apenas R$19,90. Cerveja Brahma Chopp lata de 269ml. Na compra de 3 caixas com 15 unidades, você paga apenas R$1,59 a lata. Ovo de Páscoa Diamante Negro da Lacta 215 gramas por apenas R$29,90. E ainda, TVs Smart 4K com até 20% de desconto. TV LED 28 polegadas da Philco, R$ 949. Vamos comprar pra pôr aqui no estúdio, pô. Economia tamanho família. É pra lotar o carrinho. Você merece extra economia. Beba com moderação. E ó... O senhor foi injusto agora. Tá. Porque o senhor poderia ter dito a verdade aqui. Qual é a verdade? Que em 2002 tinham 3 corintianos também lá. Era o Dida, o Vampeta e o Judas. O Judas. Mas ele já não tinha saído, mano? Não, tava lá. Tava lá. E saiu, hein? Não, 2002 ainda tava lá. Quem? O Ricardinho? É. Foi na sequência da seleção que ele foi pro São Paulo. Que ele já tava vomitando de nojo de ficar. Então, e ele falou, vou pro São Paulo. Depois de lá nunca ganhou mais nada. Passou no saco do Corinthians, nunca mais ganhou nada. O Ricardinho só foi porque machucou um cara que não. Quem foi? O Mauro Silva? Quem que foi? O Mauro Silva. Foi um cara que machucou lá e ele foi. É. Lembra que tava lá já a seleção treinando? Não é o que foi brincar no gol lá? Não, isso daí tinha sido o Emerson. Isso. Não, mas o Emerson foi em 2006, velho. Não, mas o Emerson foi em 2006, gente. Peraí, quem que machucou em 2002 que foi o... Foi o Ricardinho, no lugar de alguém aí, eu não lembro quem. Bom, peraí que tem aqui. Enquanto nós pesquisamos, vamos ouvir mais mensagens do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Emerson cortado. Emerson 2002? Cortado. O Emerson, Sombra, o Emerson foi cortado e o Ricardinho foi. E aí todo mundo criticou o Filipão porque não levaram o Alex. Isso. E o Ricardinho até... Ele e o Alex ficou programa, chateado com ele. O Ricardinho falou aqui no programa que ele ficou sabendo através do frentista do posto de gasolina. Isso. Então, isso eu lembro bem. Vamos lá, mensagens. Boa tarde, pessoal. Aqui é Cláudio Vilar, da Freguesia do Ar. Minha pergunta é simples e direta, mas pode gerar em um grande debate. Após o término do Campeonato Paulista, qual dos técnicos deverá cair? Sendo que apenas um será o campeão, óbvio. Dessa maneira, qual técnico deve cair? Eduardo Batista se mantém no Palmeiras, caso não seja campeão ou não? A exemplo de Fábio... do Corinthians, enfim, exemplo de todos os técnicos dos grandes times. Qual deverá cair? Um abraço. Ah, depende muito de como é que vai ser o campeonato, como é que perde. Acho que é difícil responder isso. É complicado porque, por exemplo... Olha, o Eduardo Batista estava na Berlinda, agora não, nem se cogita na Berlinda para ele. Por exemplo, Palmeiras e Santos estão na Libertadores. Então, precisa ver como vai na Libertadores. A pressão em cima do Eduardo... A pressão em cima do Eduardo Batista é muito maior do que a pressão em cima do Rogério Ceni e a pressão em cima do Carilli. Porque o Corinthians ele não fez o investimento que o Palmeiras fez. O Carilli está trabalhando com uma escassez de jogadores ali dentro do elenco. A torcida está entendendo isso. E estão pegando leve até com ele. E o que é justo. O Rogério Ceni, mesmo que ele não vá bem, ele é um ídolo de São Paulo. Então a torcida também vai meio que ponderar. Sim. O Eduardo Batista, por mais que o Domênico tenha razão agora, que ele não está sendo pressionado, porque ele vem de uma sequência muito boa, ele ganhou clássicos, está jogando bem, mas existe sim uma brasa acesa. Qualquer mau resultado que ele possa vir a ter, a pressão volta. Volta. Ah, mano, por eu exemplo, volto. Você tem razão. Por exemplo, vai, vamos supor. O Dorival também tá pressionado. Palmeiras pega aí o. Já tá definido. Mas é diferente, viu? Eu não lembro se é Novo Horizontino, quem que é esse time que tá aí. Que vai Palmeiras pegar pega o Novo Horizontino. É, então. Eu duvido que perca, mas vamos supor, o futebol ele é. E às vezes prega surpresa. Se perder, aí a coisa fica complicada. Mas dos quatro. Mas se ele perder um clássico e perder, sei lá. No pênalti. Mas, não sei, acho que não cai, não. Eu já falei, eu acho que dos quatro que sempre vai precisar muito, muito, muito agora ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, é o Eduardo Batista. Olha só. Acho que o Dorival também, hein? Não, porque o Dorival, ele tem uma. O Dorival ficou cogitado a queda dele mas aí. Mas, ô Domênico, você precisa entender o seguinte: veja o Dorival. O Dorival, com esse time que ele tem na mão, para um paulista que estava quase para dar vexame, perdido, né? Conseguiu o dar a volta. O cara já se classificou. E numa Libertadores, ele é o primeiro da chave dele. Sim, no Palmeiras também é o primeiro da chave. Vamos pensar no seguinte cenário. Falando, se vai bem na Libertadores e perde o Paulista, acho que não cai, não. Pode ser. Acho que não cai, não. Vamos ao cenário do Santos. Dorival Júnior. Vamos supor, perde numa semifinal ou final para um grande. Ah. Ok, se estiver bem na Libertadores... Acabou, vai embora. Não tenha dúvida. Aí, vamos lá. Perde numa quarta de final para um pequeno. E pipoca na Libertadores. Aí é um abraço. Aí começa a fritura. O caminhão desce. Vamos lá, cenário. Cenário Palmeiras. Perde numa semifinal ou final para um grande. Normal. Embora tenha o melhor time de todos. Sim, sim. E logo sempre vai ser mais cobrado por ter o melhor elenco e time. Antes de começar, já estava com essa marca. O que pega é o que está acontecendo na Libertadores da América. Sim. É que a gente não sabe em que estágio vai estar, numa possível eliminação de Paulista, em que estágio vai estar dentro de uma Libertadores. Porque, olha, hoje... necessidade de vencer, tá tranquilo na vaga. Tá sossegado. Você pode perder o que for no Paulista. Se tá bem na Libertadores. Tá tranquilo. Hoje, por enquanto, é primeiro o Palmeiras. Palmeiras é primeiro, o Santos é primeiro. Sim. Então, por enquanto... Caso do Carilli. O único caso que eu acho que pode afastar o Carilli do Corinthians seria assim, eliminado no Paulista por um time pequeno e cai na Copa do Brasil. Aí é tchau, hein? Sim. Aí pode ser tchau. Ainda mais para um internacional, vai, entende o que eu tô dizendo, mano? Mas aí qual que é o problema? Quando você faz uma troca e você substitui o treinador... entende-se que o clube também precisa de alguns reforços, porque o treinador ele sempre traz novos jogadores. Eu acho que a diretoria do Corinthians está muito pés no chão, porque sabe que se manda hoje o Carilli embora, se contrata qualquer técnico, vem pelo menos mais uns quatro jogadores na bota com o cara. Eu sei que você tem razão, só que é o seguinte, existe um negócio que é o calor da emoção. Pensar numa situação de técnico e de no panorama de um técnico, de um time, fora do calor da derrota, é uma coisa. Aí você fala, não vejo possibilidade de cair. Toma um pau do Inter e toma um pau no Campeonato Paulista de um time pequeno. Opa! Você já... mesmo que pensa de um jeito, na hora da emoção, de começa sentir a derrota, é diferente. Não, mas eu tenho a frieza de um legista. Sim. Eu comeria um pedaço de mano pizza. Cadê aquele mano Roots? Eu acho que de todos os técnicos, o único que tem um ídolo no banco é o São Paulo. Tá? Pega uma circunstância... Começa a perder. Pega uma circunstância do São Paulo ser eliminado no Paulista e ser eliminado na Copa do Brasil, no prazo de uma semana... Já começa a fritar. Cara, eu... Os caras... Esse mês pro São Paulo... Entra a mesma história do calor da emoção, a emoção da derrota. Já era. Porque emoção não é só quando você tem um fator positivo, tem um fator negativo também. É uma coisa que, né? Você tá mexendo com a emoção. Negativo ou positivamente. Esse mês pro Rogério é terrível. Terrível. O Rogério vai passar pro mata-mata no Paulista, mata-mata na Copa do Brasil e Sul-Americana. Caso ele seja derrotado nos três, vai ter uma pressão gigante com a eleição presidencial no meio do mês. Se joga aí contra uma Linense e tropeça numa Linense, como tropeçou para o Dax, e como num passado recente São Paulo foi eliminado pelo... Qual o time do interior? Eu não lembro agora. Foi Ituano. Pior. São Paulo rodou contra o Aldax, né, o ano passado. Sim, mas recentemente foi eliminado também. Penapolense. Penapolense. Isso. Vai ser retrasado. Difícil. Porque não, aí é que entra o negócio. Você vai fazer, ah, não tem elenco? Não tem. Tem um bom time de uma 11? Tem. Mas em hipótese nenhuma, você pode ser eliminado por uma Linense. Torcedor, nenhuma. É. Ainda mais com dois jogos, não pode mais. Torcedor não quer saber disso. E aí, meu amigo, eu acho que é diretor, é torcedor, uma boa parcela não tá nem aí. E lá dentro vai pegar fogo, mano, porque é eleição ainda esse mês, ainda pra complicar, bem quase dia 20, 18, dia 18. 18 bem no meio, então, bem no meio da confusão toda, imagina. Vamos lá, mais mensagens. Aí, galera do estádio, aqui é o Rafa, corintiano da Penha, moro em São Paulo há 12 anos e vim de Lins. E é o Linense, sim, mano. Não é a Linense. É o Clube Atlético Linense. Você não fala o que você quiser. Boa. Você é um comunicador, você tem que falar certo. E ver que é o Clube Atlético Linense. Nossa. Um abraço pra todo mundo aí. Parabéns, jorrando. Parabéns ao ouvinte. Parabéns. Não, clube. Obrigado pela sua informação. Eu agradeço de coração. Boa, mas vai falar pro inferno você. Coração, você não falou. Você falou a Linense. Só o fato de eu citar a Linense aqui já tá ótimo. Que isso, cartão amarelo pra você aí. Cartão pro mano. Te catar. Só falta de eu citar o nome Linense aqui. Eu tô fazendo um bem danado pros caras. Foi mal. Tanto faz. Pessoal de Lins tá chateado. Eu falei aqui no começo do programa, eu falei, inclusive, falam que é o Linense, porque é o Clube Atlético Linense. Tá, dane. O fato é falar Linense. Você tem fã-clube lá em Linense, mano. Os caras vão ficar chateados com você. Mas ninguém tem como primeiro time. Mais do que em Santos. Ninguém tem como primeiro time, Domenico Gato. O Linense. Ninguém torce pro Linense. O pessoal da terra lá, o pessoal de Lins, forte. É corintiano, é São Paulino, Palmeirense, Santista. Torce nada. O cara só vai torcer organizada. O cara só vai torcer pro Linense, Sombra. Se o cara for corintiano e o Linense for jogar contra o São Paulo, for jogar contra o Palmeiras ou for jogar contra o Santos. Ou vice-versa. Ninguém vai parar, por exemplo, vai, tá na Libertadores. O Linense nunca vai chegar. O cara tem outro time, gente. O Linense é só o segundo time. É óbvio. Mas eu falo direitinho, o Linense. Aprendi com 20 e tenho humildade pra isso. Tem nada. Não, vamos lá. O senhor não é. Mas, claro que não é. Você é mó maligno. Fala, galera do Estádio 97. Quem fala é o Lucas do Tatuapé. E no Espanha contra a França, hoje à tarde, o árbitro de vídeo anulou corretamente o gol impedido da França e validou o gol da Espanha, que tinha sido anulado pelo Bandeira. Será que essa tecnologia seria o fim do Corinthians quando ela chegasse no Brasil? Abraço a todos. Acabou, agora acaba o programa. Muito simples, eu vou responder pra esse desocupado aí. Por que desocupado? Rapaz, tá vendo o jogo. Calma. Esse desocupado, porque ele deveria estar trabalhando nesse horário que ele citou aí. Mas trabalhando, enfim, tá sim. Então não tá focado no trabalho. O negócio é o seguinte. Mas ele é jornalista. Eu acho que ele não tá, não, duvido que seja. Domenico Gato, ele não está acompanhando, acho que, o futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Mostrou um estudo recente aí mostrou e apontou que o Corinthians dos últimos 10 anos para cá é o time brasileiro mais prejudicado pela arbitragem. Pega o Campeonato Paulista como referência. Pega o Campeonato Paulista como referência, Paquito. Não dá, né, velho? O Corinthians dos últimos 10 anos pra cá é o time brasileiro que vem mais sendo prejudicado pela arbitragem. Mas onde que esse estudo aí? Olha, é o Instituto Ovos Caipiras de Pindamonhangaba. Instituto Borges da Vila Maria. Tome como parâmetro o Campeonato Paulista. O Corinthians foi garfado contra o São Paulo, foi garfado contra o Palmeiras, fora os N-Jogos. Contra a Ferroviária, o Corinthians foi prejudicado, gente. Gol de mão lá do Alan Mineiro, tá de brincadeira. Você pega autógrafo por cima, vai pro inferno. Ah, te catar, rapaz. Você tem bandeirão do Aparecido lá, velho. Isso aí é o porco, velho. Isso aí você atacou o porco, ó, pra ver como você entende de bola. O outro também, não é irmão dele? Quis atacar o Corinthians, nem sabe, não fala bobagem. Não, que irmão, dele. Que irmão. Eu tô confundindo. Ele tá falando de Paulo César Oliveira, olha, nossa senhora. Nossa. Mas você tem bandeirão. Pega a plaquinha, sai e volta, velho. Estádio 97 da Energia 97. Ah, olha só que promoção bacana que tá rolando. Tá anotando aí? Com o Estádio 97, você foi pra Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção: Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da Energia passar durante o Estádio 97. No dia Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 3284-7097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção Estádio 97 na Pole Position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Anotou? Anotou? Essa aqui, esse carro que passou agora não valeu. Que essa é só a chamada da promoção, tá? Você tem que ficar atento aqui no programa. Toda vez que passar o Fórmula 1 do Estádio 97, você anota. No dia 25 de abril, primeiro a entrar no ar aqui, acertar quantas vezes ouviu passar o nosso Fórmula 1 em qualquer dia do programa, vai ganhar o direito de ir para Barcelona. Ah, vai ver o GP da Catalunha, o Grande Prêmio da Catalunha. Vai ser legal demais, hein? Você com acompanhante em área VIP no GT da Catalunha. E mais, um monte de passeios por Barcelona, toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Então, olha, no dia 25 de abril, primeiro entrar no ar ao vivo aqui e acertar quantas vezes ouviu o Fórmula 1 da Energia passar no Estádio 97, vai ganhar o direito de ir com acompanhante. E olha que bacana, você embarca numa quinta-feira à noite, chega sexta de manhã lá em Barcelona, vai curtir a sexta, o sábado... No domingo vai pro GP, vai curtir a segunda e você vai embora só na terça. Aí sim, hein, velho? No mínimo, 4 dias bacanas, assim, pra você quê, né, curtir. Gente? Dormir pra quê, né, velho? E antes de curtir o GP, você vai curtir o autódromo. Você vai conhecer o autódromo. Porque a chefe lá, se estiver trabalhando lá, é a Miriam. Legal pra caramba, vai. E a mulher manda, hein? Mulher leva você lá em tudo que ela é legal pra caramba. Muito legal. Muito se você legal. Quiser também uma dica bacana de praia pra conhecer lá, visite Sitges. Na verdade, se escreve S-I-T-G-E-S. Mas os catalães falam lá Sitges. Ô, eu peguei o barcão lá pra ir passear, velho, no marzão lá. Aí o barcão foi. Foi. Quando o barcão saiu pra entrar no marzão, teve que voltar, velho. Tem um passeio de barco bacana pra você fazer ali também no... perto do porto, tem um passeio bacana. Eu fiz esse aí. Você fez esse aí? Eu também fiz esse aí. Passeio, é muito legal. E lá tem um lugar legal pra você visitar na Catalunha, que é o Poble Espanhol. O que é o Poble Espanhol? É um lugar onde você acesso a... Como posso dizer, cara? Como se fosse um vilarejo montado, onde as casas, todas as casas que estão ali, restaurantes e comércios, cada região ali daquele vilarejo representa uma região da Espanha. Isso. Então você vai ver até aquela região ali daquele vilarejo, é a região do sul, a do oeste, e cada um tem as suas características culinárias. Tem as suas características da região, né? Culturais. É muito legal. É o Poble Espanhol. É legal pra você ir. Legal pra comer. Legal pra... Puta, eu visitei ali uma fábrica de vidro. Você vê os caras fazendo copos, artefatos de vidro. É uma coisa de outro mundo. É muito legal. Aqueles puta fogareiros, sabe? É muito louco. Aquelas fornalhas, assim. Muito bacana. Vá. Vou ver como tem lugar pra conhecer. E você que é um adepto de um bom prato, tu vai comer bem pra caramba, hein, velho? Ali você come bem. Você tem um lugar que come bem, velho. É bom e barato, viu? As padarias, que legal, os pães, velho. artesanal, aqueles pães bonitos. Se vocês ficarem no mesmo hotel que imagino que vocês vão ficar, na esquina tem uma padaria que fica aberta 24 horas, show, legal, velho, demais. Padaria é um negócio de louco. Pô, mandar uma... Chocolate, sabe é bom. Que você faz? Você compra uns pães e leva pro quarto um presunto cru. Você nem liga pra mulher. É tão bom, você nem liga pra mulher, velho. A caminhoneira vai gostar, velho. Você tem pão e presunto cru, larga ela. Não, dá chocolate pra ela, o chocolate da Catalunha é maravilhoso. Deixa roendo o chocolate, aí você vai... Uma barra grande pra ela, velho, e deixa pra com ela comendo. Deixa só roendo, aí não enche o saco. Você quer conhecer mais sobre a nossa promoção? Acessa lá 97fm.com.br/polyposition, tá bom? Apoie o turismo da Catalunha, visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse novo o nosso Facebook, Catalunha, é Catalunha com Y, experience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Quando você for lá numa das lojas da Latam Travel, fala assim: não, eu quero visitar todos os lugares que o pessoal do Estádio 97 tá falando. É. Quero ir tudo que é lugar, quero um pacote que tem tudo. Quero conhecer tudo lá. É demais. Tá bom? Vai se divertir. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do McDonald's. Ah, e o que tem de McDonald's lá em Barcelona? Oh, opa! Tá de brincadeira, rapaz. É. Porra, e que dia que é hoje, hein? Sem o Big Mac lá você não fica, não. Ah, não. É. Mas que dia que é hoje, hein? Hoje? Terça. Terça-feira. Terça-feira é dia do triplo Burger Bacon, meus amigos. Opa! Sensacional. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda, hein? É, meu amigo, é o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Esse é o clássico do dia, olha só, R$8 hoje. E com batata e refri, sai por apenas R$19,90. E amanhã é quarta-feira, amanhã é dia do aniversário do Sombra, é o dia do clássico dos clássicos. Vamos comemorar no Big Mac. Big Mac. Amanhã é dia de Big Mac por apenas R$8, RG. E quinta-feira é dia de Cheddar McMelt. Boa. E sexta-feira, o dia que o Sombra adora, quarteirão com queijo. Sensacional. Clássico do dia McDonald's. É, meu amigo, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Amanhã, aquele clássico no McDonald's, hein? Amanhã é Big Mac. Big Mac amanhã no McDonald's por apenas R$8. Clássico do dia, imperdível. É McDonald's, hein? Vamos a mais ouvintes. 3, 2, 8... Aliás, ouvinte que entrar no ar e falar todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Só tá faltando o próximo desafio via vídeo. Hã? Ah, o desafio, você falou que ia fazer. O primeiro que você falou que ia fazer. Não, mas eu vou perguntar na hora. Ninguém sabe o que eu vou perguntar. Ah, não sabe. Não fica muito fácil. É. Quero ver agora. Vambora. Vamos lá. 3284-7097. Você tá acompanhando, assistindo a gente pelo facebook.com/energia97fm? Você entrar no ar aí, quem sabe? Se você acertar a pergunta, né? Uma pergunta sobre uma característica da roupa que nós estamos usando. Sim. Aí você ganha prêmio, tá bom? Toca, Asdrubal. Toca. Tobias. Marlone. Tobias. Marlone. Hoje vai estar lá. Alô. Alô. Quem fala? Vitor Mariano Rodrigues. Mandou de Vitor Mariano Rodrigues. Quantos anos, hein, Vitor? 24 anos. Assumiu. Hoje? 2.4. Já acabou? Casou? 24, você é casado, velho. Já casou, velho? E aí, mano? Você é louco, João. Você fez o serviço antes? Mano, é porque quando embuchou, você gosta da mulher, você vai em casa. É nada, você embuchou, mano. O pai dela tem um cara. Olha, você viu o recado? Quando gosta da mulher, vai em casa. Ah, agora nesse momento, nada, João, você abraça chora. Essa ideia. Mandou você abraça essa ideia. No mínimo embuchou e o sogrão meteu um oitão na cara dele. Ah, para, vai. Nada, embuchei nada, cara. Aqui é planejamento, mano. Planejado, isso significa que teu sogro não anda armado, mano? Senão você já teria casado? Não é isso, não. Suguinho a gente pula. Mas, se você tem uma filha... Fica a dica pro sogro do mano, né? Só pegar a arma que o casamento sai. Você é louco, filhão. O bagulho é o seguinte, um cara com 24 anos. Uma coisa, Sombra, na época do meu avô, o cara casar com 24. Outra coisa é hoje, mano. O maluco mal paga lanche. Essa época que era pra você tá pegando geral, mano, passando o rodo aí, moleque, mano. Pô, feio do jeito que eu sou, mano, eu tenho que me contentar com a minha esposa que é linda, cara. Deu sorte. Olha, deu sorte, agarra, olha, né, velho? Olha que humildade, olha aí, que bacana. Mas surgiu uma questão, ó. Vou ficar aqui enganando vocês. É, surgiu uma questão. Assumiu que é zoado, mano. O mano disse, com 24, é pra você estar pegando. Se ele está namorando há 10 anos... E há 11 anos. E tem quantos anos hoje, mano? Eu tô com 35. 35. Aí a matemática, né? Aí a matemática diz o seguinte: você também tava pegando nessa época? Mas eu zoei muito dos meus 18 até os 24, quando eu comecei a namorar. Vou pegar a calculadora aqui. Peraí. Não, mas o RG, eu dos meus 18 até os 24, eu passava o rodo, velho. Passou em tudo, passava, né, mano? Passava o rodo, mano. Tudo, não, né? Aqui, homem, aqui era assim, não, e... não. Pelo então, mas com, não. com 25 você parou, né? Não, com 24, já quando comecei a namorar. Aí você parou geral. Aí eu parei. Ah, mas assim, quando começou, você ainda deu umas... Você não tinha muita certeza. Não, você não deu tava tão puladinha. Firme assim, você deu umas puladinhas, vai. Fala não, não, não, não, pelo contrário. Querendo não, firmar nunca um abriu o portão? Não, com... falaria. Se eu tivesse feito, falaria. Ah, falando, para! Não. O Domênico disse que até ter certeza foram 3 anos pulando. Que isso? É mesmo? É. Que isso? Dando as escapadas? Pulando corda? Ô, mano, se teu sogro corda. Encostasse a pistola na tua cabeça. Como assim, velho? Você encosta a pistola? É, é louco, que ninguém encosta a pistola, não, filho. Que isso, mano? Como assim, mano? Você casava ou não? Não, aqui não tem essa de encostar a pistola, é não. É que véio. O sunguinho é gente boa, né, velho? Minha família é da paz, ninguém tem arma, nem meu sogro, nem. É, nem sei. Pra quê, mano? Nem espingardinho. Mas seguindo, Domênico. Seguindo aqui, ó. Bom, você falou 24, Flávio. Né? Já falou? 2.4. Não. 2.4, já assumiu. O nome dele lembra a situação do Tite. Como assim? É o único que tá em Vitor, entendeu? Ah, sensacional! Na seleção. Nota 9.7. Incrível. Porra, puxador, vou te falar, hein? Pra manter humildade, né? Se dá 10 toda hora. Porra. Fica meio tá bom, 9.7 é tá bom. Vitor, tá eu vou te fazer uma pergunta. Se você souber responder, você vai ganhar também uma camiseta do Estádio 97. Preste muita atenção. Pra que lado está a franja do Domênico? Franja? É brincadeira, né? Não é essa a pergunta. Bora, que sacanagem. Faz não. tempo que eu não sei o que é franja. Eu olhar, velho. Olha, pai. Você tá louco? Faz tempo que eu não sei o que é franja, meu velho. Eu quero saber que cor que é a cor. Ah! Medrou. Ele a medrou. Mulher do cara, mano. Mulher do medrou, cara. Medrou. Foi lá telefone. E meteu o dedão no telefone lá. É, rapaz. O cara tava tão feliz. Mas vamos lá, mais ouvinte, vai. Marloni. Tava deitando no mundo. Tobias. Marloni. Tobias. Marloni. Tobias. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? Cara, sério. Opa, quem fala aqui é o Fabiano de Souza Pedro. Ô, Fabiano, tranquilo? Beleza, e você também? Tranquilo, Fabiano de Souza, né? Isso. Quantos anos você tem? Eu tô com 5.2. Ah, ORG, hoje 5.2, terça. 5.2? Como é que faz hoje? Aquela indústria lá, tá Fabiano o que agora, Domenico? Ah, sensacional! Do argentino lá, Domenico? Ah, 69! 69 é bom, hein, velho? 69 é legal? Ah, mas 69 é bom, hein? Olha, fabricando pra Fabiano... O que eu falei? Fabiano, velho. Fabricando, entendeu? Aí, é. E... 69 é a única recíproca 69. Verdadeira. Legal, né? É recíproca verdadeira. E qual que é o bairro? Eu moro no Jardim Alzira. Alzira? Ô, Benjinho. Alzira é minha tia, né? Onde é Alzira? Onde é Alzira? Não tenho a menor ideia. Também não tem ideia. Zona Oeste? Essas comidas estragadas aí da Malzira, velho. Sensacional! Sensacional! Hoje tá impossível. Hoje eu não tô me aguentando. Tem aquelas pastilhas, né? Esse é RG, hein? É impossível. É uma delícia. Hoje eu não tô me aguentando. RG, você tem vizinhas novas aí nas imediações ali no prédio? Chegou tá bem animado, hein? Chegou uma lá. É mesmo, RG? É bom, hein? Mas, RG, a meninada lá abre a janela mesmo assim pra... Acabou, mano. Foi esse tempo. Não tô nem aí, não. Já, sabe? É esse verãozão. Agora começa a ficar um pouco chato. É mesmo? Fica monótono. As pessoas ficam com frio e não abrem a janela. Dá essa caidinha. Como o pessoal é tudo à la vonté, então eles... Mas não é por vergonha. É por necessidade, por frio. Entendeu? Agora tem umas que arriscam. Só fecha o vitrozão e vamos que vamos. É mesmo? Você já viu muito shortinho de lado, velho? Ó, RG, mano. Bastante. Deve ser animado aquela área, né? E, mano, e tem uma academia agora, meu Deus do céu. Olha, aquela academia é uma perdição, viu, mano? É mesmo, RG? É, velho. É, a mulher vê que você fica de luneta, bisbilhotando. É, sabe. Tanto problema, anos, velho. Depois de 25 anos, você acha que, pô, É, deixa o velho babão lá na janela, né? Esse cara me enche... Quando ele tá na janela, não tá me enchendo o saco. Não fica me perturbando. É, deixa eu ver minha novela em paz, que esse velho babão tá lá. Ai, meu Deus. Velho babão, tanto que cai até a dentadura do velho. É, mas é bom, viu, cara? Tem gente que não gosta, né? Não posso fazer nada. É. Né, Mota? Ô, velho, e qual que é eu gosto de olhar os vizinhos, só que é os homens. Qual que é o time? Aquela cuecona. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, Fabiano, eu tenho uma pergunta pra você. Diga aí. É, não sei se você está assistindo Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm. Não, não, cara, eu tô... Pelo rádio. Você perdeu. Então eu não vou perguntar. Mas vamos lá, então vamos falar de Corinthians. Ele pode deduzir, você pode fazer uma pergunta e ele chuta. Da pergunta, ou da franja do... A franja do Domênico. Com exceção da franja, né? Ah, é sacanagem. Com exceção da franja... Você tá rindo, né? Tá rindo, né? Mas, ô, amigão... Diga. Corinthians já tá classificado no Campeonato Paulista, o Coringão aí já tá esperando aí quem será o próximo adversário, porque ainda existe a chance... do Botafogo perder a vaga, por mais difícil que possa parecer, pro Ituano. E a situação do grupo tá assim: o Ituano tem 13, o Botafogo tem 16. Se o Botafogo perder seu próximo jogo e o Ituano vencer, por uma diferença boa de gols, porque o saldo do Botafogo é de 3 e o do Ituano é de menos 1, o Ituano pode roubar esse lugar do Botafogo, mas é difícil. O possível adversário do Corinthians na próxima fase do Campeonato Paulista será sim o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu não vou comentar a respeito desse jogo de Corinthians e Linense, porque é um jogo para cumprir tabela que acontece amanhã. Mas no final de semana já teremos a rodada aí decisiva e aí começa uma série de mata-mata. Porque aí é complicado, amigão. O Corinthians tá pronto para enfrentar essa série de mata-mata, velho? Porque começa já no Campeonato Paulista aí no próximo domingo, o Corinthians possivelmente pegando o Botafogo. Aí depois vamos lá. O Corinthians... Só pra vontade que jogou contra Palmeiras e contra o Santos, eu acredito que vai pra frente. Agora ficar jogando que nem joga com esse time, alguns times do interior aí, só aquela marizinha no meio de campo ali, com aquele Rodriguinho mosca morta lá também enchendo o saco ali, bicho, eu pra mim tinha que tirar aquele cara. Então, porque vai. Camacho veja. Também é outra porcaria, né? É, eu acho que o Rodriguinho, ele já esteve melhor do que ele tá hoje, mas ainda é um jogador importante dentro do contexto. O Camacho, cara, depois que aconteceu aquela fatalidade aí que o pai dele morreu, ele não voltou a jogar a mesma bola, mas entende-se também, é um cara que tá voltando aos poucos aí e é normal. Mas eu tô esperançoso com relação ao time do Corinthians, sim. Ó, os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians vai pegar a Linense agora aí. O cara deve estar me xingando. Não, pra é o Linense, mano. Então você tem que falar a Palmeiras. A Palmeiras. Ué, você tem que falar a Palmeiras, pela não é o Palmeiras. Palmeiras tá louco. Ué, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você fala o Palmeiras, lógico que tem. Vocês estão brigando com o português, então. Quem brigando com o português? Então é a Linense. Então é a Linense. Mas quando você... Eu posso falar, se ele fala o Palmeiras... Mas quando você... Peraí. É a Sociedade Esportiva Palmeiras, correto, RG número 2? Porque você se referiu à Sociedade antes, isso é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas é que tá. Quando você fala Palmeiras... Só Palmeiras? Só Palmeiras? É o Palmeiras, entendeu? Não, não é não. Você pode pegar e falar... Ou Palestra Itália. Palmeiras é uma palavra que você pode usar até no feminino. Pega e fala, olha as Palmeiras. Não fala, olha os Palmeiras. Mas aí você tá se referindo a uma árvore. Tudo bem, ok. Temos um horário político em cerca de 3 minutos. Mas enfim, é que o Domênico tá tumultuando aqui. Vocês estão do Palmeiras. Ô, amigão, olha a sequência do Corinthians, ó. Você pega ali, ó. O próximo jogo é com o Linense aqui que não vai valer nada, tá certo? Aí, possivelmente, pegaremos o Botafogo de Ribeirão no final de semana. Aí jogaremos a primeira em Ribeirão. Depois teremos aí a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. Depois temos mais um jogo contra o Botafogo de Ribeirão, que será aqui na Arena Corinthians. Depois é o Inter de Porto Alegre jogando aí pela Copa do Brasil. E depois, na outra quarta-feira, teremos também... antes desse meio tempo, aqui, antes de pegar o segundo jogo contra o Inter na Copa do Brasil, teremos mais um jogo, aí já pela semifinal do Campeonato Paulista, se o Corinthians avançar e tomar a Deus que avance. E depois pega o Inter de Porto Alegre pela Copa do Brasil. Isso no prazo de? Um mês, RG. Possivelmente teremos em torno de 8 ou 9 mata-mata, cara. Caraca, é só jogo pedrado, é só decisivo, velho. É igual São Paulo. Tem que montar o time direito aí e mesclar os jogadores aí que tem na reserva também, né? Agora o Corinthians, amigo, ele não vai poder oscilar como oscilou nessa última fase do Campeonato Paulista. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É, com certeza. Mas, amigão, estamos chegando próximos aqui do final do programa. Daqui a pouco teremos aí mais um jogo na Arena Corinthians. Só que agora a nossa filial Seleção Brasileira. Que vai pegar o Paraguai. Sem papagaiada. E se o Brasil vencer, o empate já garante, mas o bom é vencer. Se o Brasil vencer o Paraguai, coisa que deve acontecer, o Brasil já garante uma vaga para a próxima Copa do Mundo em 2018. E aí, cara, manda seu placar então. Brasil e Paraguai. 3-0 Brasil. Gols de quem? Dois do Neymar, né, velho? Neymar, Renato Augusto e um do Firmino, vai mandar um. É, então tá bom, mano. Vai tá valer bom. A pena, mesmo o Firmino machucado. Da... Vai, rapidinho, faça. Diga aí, pode falar. Só a Bozano me dá 3 vezes mais proteção e diversão? Me garante me 3 vezes. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns. Lembra o kit top do desodorante Extreme. Show de bola. Ah, e do McDonald's dá uma forcinha, cara, não lembro. Tá bom? Não, ele quer falar do Mac. Ah, fala, você quer falar aí. Do McDonald's? Ele quer uma forcinha. É. Quer uma olha, forcinha. Todo dia é dia de... De clássico no McDonald's. Aê, rapaz, beleza. Boa, garoto. 3 de azul. Qual é o endereço mesmo, Avenida Paulista? 1439, nono andar. 39, nono andar. Isso, galera. Quando chegar obrigado no nono, você sai do elevador. É a primeira vez aí com vocês aí, mas tô sempre ouvindo vocês aí. Boa, obrigado, cara. Agradecemos valeu. A audiência, brigadão. Boa noite. Falou, até mais. Até mais. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, HDI Seguros. É, HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Ah não, Extra, você merece Extra Economia. Fim de programa, a gente já tá meio lelé, né? Mas agora eu quero falar sério com você, que vai fazer o renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Vamos saber quem ganhou. Camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Ele, o Wellington Pinheiro. Wellington Pinheiro. Boa. 3 dias úteis para retirar seus prêmios. O estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece Extra Economia. Logo mais tem um pequeno intervalo político, né? Temos aí um pronunciamento político. Depois, na sequência, você vai ter o Night Sessions aqui na Energia 97 FM, tá bom? É isso aí. Começou? Então tá bom. Valeu, gente. Vai tchau. Ser diferente. Temos um assunto muito sério. Depois de prender empreiteiros, banqueiros e operadores de esquemas de corrupção, a justiça está finalmente chegando ao Congresso e ao governo. Vamos ouvir Marina Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade. E chegou o tempo do combate à corrupção. A Lava Jato está fazendo uma reforma política na prática. A política está ficando algo que não é interessante para quem apostava na impunidade para fazer corrupção e vai ficar na política quem quer de fato prestar um serviço. Mas tem cheiro de pizza no ar. Tá sentindo? Precisamos fazer um alerta. A Operação Lava Jato está sofrendo um golpe. Isso é muito grave. O Brasil e nossa democracia estão correndo grande risco. O senador Randolfe Rodrigues da Rede faz um alerta. Eles estão impedindo que a Lava Jato avance. É articulação no legislativo, no executivo e até no judiciário. Me explica isso, Marina. O PT, o PSDB, o PMDB, os grandes partidos da polarização, que nunca se uniram em nome da nação, agora estão unidos e convergentes nessa jogada de barrar a Lava Jato. E uma das formas de acabar com a Lava Jato é aprovando a anistia ao Caixa 2. Caixa 2 é um dinheiro doado para os políticos, mas não declarado ao TSE. Depois de eleitos, os políticos favorecem as empresas doadoras, fraudando concorrências, aprovando obras superfaturadas e até criando leis que as beneficiam, mas que prejudicam o país. Caramba! Se eles acham que sonegação de imposto, concorrência dirigida, lavagem de dinheiro e abuso de poder econômico em eleição não são crimes, o que é crime, então? Fala, Marina. Caixa 2 é crime eleitoral e não pode ter um mecanismo de autoanistia. Todos os grandes juristas estão dizendo isso. O que estão articulando é um meio para se safar da punição da corrupção que praticaram. Não é uma reforma política. Isso é uma deformação da política. Apesar de ser um partido pequeno, a Rede tem lutado pela democracia no Brasil. Deputado João Derli, líder da Rede na Câmara. Estamos no combate. A Rede votou a favor das 10 medidas contra a corrupção. Foi a Rede, junto com o PSOL, que pediu a saída de Eduardo Cunha. E foi a Rede quem exigiu o afastamento de Renan Calheiros. Senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Nós apoiamos a PEC pelo fim do foro privilegiado. Com a aprovação da PEC, qualquer político vai ser julgado como cidadão comum. Mas é claro, eles não querem que isso aconteça. O deputado Miro Teixeira, da Rede, ajudou a criar a colaboração premiada, peça-chave para a Operação Lava Jato. A colaboração premiada, por exemplo, vem de 1989. Eu estou aqui na Rede, mas em 1989 nós criamos a comissão que gerou a primeira lei da colaboração premiada, que permite que a Lava Jato alcance esse êxito que vem alcançando. E graças a isso, conseguimos vitórias consistentes que vão permitir que o Brasil tenha ano que vem a eleição da Lava Jato, a eleição limpa, a eleição em que o povo saberá quem são verdadeiramente os candidatos. Marina Silva dá o alerta geral. Essa história de que o trabalho da Lava Jato pode prejudicar a retomada do crescimento e a estabilidade econômica e política do país, isso não é verdade. Claro que todos queremos ver o país voltar a crescer para gerar empregos, afinal de contas já temos quase 13 milhões de desempregados que não sabem o que vão fazer para continuar sustentando suas famílias. Mas a pergunta que a gente deve fazer é, em cima do que nós queremos estabilizar o Brasil? Em cima da areia movediça, da corrupção, da impunidade, da falta de respeito à Constituição? Ou queremos estabilizar o Brasil alicerçado na rocha do respeito às leis, da cidadania, do respeito aos recursos públicos? Marina, e se essa anistia do Caixa 2 for aprovada, comprometendo a Lava Jato? Isso é o fim da democracia, é o fim da república, é o desrespeito completo à Constituição. O que está acontecendo no Brasil é tão grave que ou a gente faz a viragem agora ou todos nos tornaremos coniventes desse assalto à esperança que foi praticado. Senador Randolfo Rodrigues. Vigie, se mobilize, proteste. Não vamos deixar que eles triunfem. Outro tema que mexe com o futuro de todo mundo é a Previdência. A Rede também está na área. Escuta aí o deputado Alessandro Molon, da Rede. Quanto tempo você vai ter que trabalhar para ter uma aposentadoria digna? A proposta do governo Temer é que você trabalhe praticamente até morrer. Reforma da Previdência, sim. Mas qualquer reforma, não. É um pacote de maldades contra a população e atinge principalmente os mais pobres. Nós estamos na comissão da reforma da Previdência, lutando por uma solução que seja justa com você e responsável com o país. E o que não dá para deixar para depois é a participação das mulheres na política. Úrsula Vidal, porta-voz da Rede Pará. Pois é, nós mulheres podemos e queremos resgatar os valores da política. As mulheres fazem muita falta nesse ambiente político. A gente pensa em política com inclusão. Trazemos mais gente para perto e gostamos de compartilhar ensinamentos. Heloísa Helena, coordenadora nacional de organização da Rede. Somos muitas trabalhando exaustivamente, em casa, nos campos e nas cidades. Mas ainda somos poucas nas instâncias de decisão política e espaços de poder. A gente celebra a legislação que garante a presença de, no mínimo, 30% de mulheres entre os candidatos. E respeitamos a autodenominação dos transgêneros. A presença de mulheres é importante em todos os espaços da política. E nosso sistema político, vamos combinar, é bem machista. Nossa democracia só será plena quando houver mais participação das mulheres nas decisões sobre os rumos do país. Na Rede, em vez de um presidente, temos dois porta-vozes, que são sempre uma mulher e um homem. O que a Rede quer é ter igualdade de atuação, 50-50. Estamos preparadas para sermos boas candidatas, parlamentares e gestoras públicas. Na Rede, as mulheres podem. Lugar de mulher é onde ela quiser. E política é, sim, lugar de mulher. No Brasil, só 10% dos congressistas são mulheres. E nós somos mais da metade da população. Nós queremos o olhar feminino na teoria e na prática da política. Mulheres, vamos lá, ocupar a política. Diga lá, Heloísa Helena. Sigamos firmes, lutando ainda mais e participando da política, pois a jornada é longa e muito difícil. Mas, irmanadas com os homens, construiremos uma pátria generosa, com ética, sustentabilidade, justiça social. Tudo bem, com mulher, a política pode melhorar. Agora, você sabia que a Rede tem propostas de repensar algumas coisas como a produção de energia e a economia? Hoje, em todo o mundo, existem casas e até cidades inteiras livres de conta de energia, porque produzem elas mesmas energia com a luz do sol. Ganha em tecnologia, ganha em empregos e ganha o meio ambiente. É um ganha-ganha. Se é assim nesses países, imagine no Brasil que tem tanto sol. Isso é repensar o Brasil. E nada como um jovem para falar sobre inovação. Vamos ouvir Zé Gustavo, porta-voz da Rede. Mesmo com todos os problemas que nós estamos passando, a Rede acredita que nós devemos influenciar e investir em novos tipos de indústria, como a de carros elétricos, de energia solar e energia eólica, ampliando assim os nossos horizontes, investindo em novos negócios e se conectando com a economia do século XXI. Porque o futuro, ele é apenas uma desculpa para a gente fazer o que tem que ser feito agora. E nada vai acontecer no país se a gente não revolucionar a educação. O deputado Aliel Machado, da Rede, sabe disso. A maior riqueza de um país é a educação que se deixa para o seu povo. E hoje, aqui no Brasil, nós temos uma inversão de prioridades. Precisamos revolucionar a educação para combater as desigualdades. A nossa juventude tem um dos maiores índices de desemprego do mundo. E somente a educação para combater essas desigualdades sociais. Tem a história de uma revolução que admiramos demais. Nos anos 70 e 80, alguns países pobres investiram muito em educação. O resultado é que esses países conseguiram se desenvolver. O Brasil perdeu a batalha da educação de qualidade naquela época. E 40 anos depois, continua perdendo. E fazer isso não é só construir escolas para dar notícia. É valorizar os professores e ter um currículo que faça sentido em cada região do Brasil. Se tem gente que acha que fazer uma revolução educacional custa muito dinheiro, caro mesmo é a falta dela. É melhor investir em educação hoje do que em presídios daqui a 20 anos. Então, Marina, podemos ter esperança? Tem esperança. Esperança é a gente continuar mobilizado e acreditando no Brasil que a gente quer. Porque nós temos uma população que está mobilizada. A população quer passar o Brasil a limpo. A população quer ver o dinheiro público sendo utilizado para melhorar a saúde, a educação, o funcionamento das instituições públicas. Esse é o momento que chegou. Conheça mais as propostas da Rede. Acesse o site redesustentabilidade.org.br. Rede. Termina aqui, transmissão gratuita de programa político partidário. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Com Deus me deito, com Deus me levanto comigo. Sophie Tucker. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Kessia e o Esquenta com Don Dead no inédito Áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Prefeita Tereza Surita. O Brasil tem hoje uma equipe econômica da maior competência como há muito não se via. Érica Filippelli. Agora, gente, o que deixou o Brasil todo feliz foi a ideia do presidente Temer em liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Eu vou pegar meu Fundo de Garantia e, ó, viajar. Eu vou aproveitar para pagar minhas dívidas. Esse dinheiro caiu do céu. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. PM. Energia. Olá, aqui é o Rodrigo Lombardi. A gente está sempre pensando, eu quero ser mais humano, quero ser mais presente, ser mais generoso. Aqui você tem uma oportunidade. Faça uma doação para a Cruz Vermelha. São 25 mil voluntários no Brasil, trabalhando para brasileiros.

till I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance. Been losing, know enough, know that I find one. Even the blind self walking in the sun, walking in the sun. Sessions.